Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Porque que todas as vezes que a gente falou, oh, vamos gravar essa sessão online para publicar, nunca dava certo? Eu Verdade. não lembro, você não lembra? Já era. Tá gravando agora. Gravando, beleza. Eu nem abri os GIF. É, eu tenho que abrir aqui mesmo. Nossa, cara, no GIF 7, louco. Na última nem usei nenhum GIF. Vou O me Caim safar. ainda não tá aí? Não, né? Caim. Eu só escutei a tosse, então. É, eu também. Olá, olá, voltei. Oi, fala um pouquinho mais próximo do microfone que sua voz tá baixa. Ah, pera. Agora sim, que o microfone tava fora do lugar. Ah, tá, agora sim. Você lembra qual era a cena do Caim? Pera, 2 segundos. Não lembro. Pera, 2 segundos, 1, 2, não lembro. Então, quem resume o que aconteceu no episódio anterior? Previously on Monster Hearts. Cara, thriller ao som de um capelo. Na verdade, teve duas metades do jogo, né? Ah, Antes sim, e. sim. E o que aconteceu na metade anterior? Dia a dia na escola, pessoal visita awkward na casa da Zoe. Caralho. Falou aquele momento awkward, verdade. Torta de climão. O irmão conheceu a galera. Uhum. Vamos ver. Eu me lembro mais ou menos disso na primeira metade. Alguém lembra de outra coisa importante? É, teve uma mini L com o Victor. Uma mini o quê? Mini briga. Quer dizer que ele não quis dar a mão. Ah, é verdade. Ah, é boa, bem lembrado. Mini tretinha. Rolou, ela não significa nada pra mim. Rolou discussõezinhas entre o trocas entre o Caim e o Victor, né? Aquele troca-troca de sempre. Ah, é verdade, teve mais uma beliscada na bunda. Rolando aquela disputa de macho alfa aí. O troca-troca de sempre tá depois, tá no sex movie, assim. Tá pra mais tarde. Exato. Beleza. E depois teve a parte do show. Que foi, né? Música. Música, não, drogas. Antes teve o resgate do Caim. O resgate do Caim. Ah, é verdade. O Caim foi buscar a Zoe na casa dela porque a pai dela não deixou ela sair. Verdade. Ah, é verdade. Teve isso. Pô. Aí a gente foi pro show. Aí chegou lá, a Chris veio cheio de se querer pro lado da Zoe. A Chris já tinha aparecido, na tinha ido de visitar no hospital e tal. E depois chegou na misa, né? Na boa, assim. Como bom personagem que ganha. Como bom coadjuvante que ganha atenção na série, foi prontamente morta de uma maneira horrível. Eu contei pro meu irmão essa história, ele riu tanto, mas ele riu tanto. Mas antes disso, nossa senhora, a Ellie e o Victor estavam assim, à beira de receber uma autuação por indecência. Pegou fogo lá. Isso. Rolou. Os dois estavam ficando, rolou um consumo de tóxicos. Consumo de tóxicos. Só metade, cara. Eu acho que a Ellie ganhou condition de bad trip aí. Porque É o culpar as resto do coisas. show foi bem bad trip. Campeões não usam drogas. E o Gabriel resolveu acabar com a festa, invocando os mortos de suas tumbas. E aí começou a. Tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba. Quando foi que o Victor entrou no Darkest Self? Foi bem nesse momento, mas eu não lembro ao certo. Ah, foi quando. Foi na hora que eu acho que ele foi resgatar a Zoe, não foi? É, foi quando os zumbis atacaram e a Ellie foi ferida por um Ah. deles, né? E começou a sangrar, e aí ele já tava com problemas Mas depois do ritual. foi um move seu que despertou? Eu não Ferimento, lembro não foi? mais. Ele foi Foi ferimento. ferido e Foi. daí é aquela opção de. Foi quando eu fui atacar tinha um zumbi agarrando a Ellie. Eu fui lá, o Victor foi lá decapitar o zumbi. E no, na rolagem ele tomou dano de volta, né? Eu, como resultado, ele entrou em Darkest Self se alimentando da Ellie. Beleza, aí ele se alimentou, o pessoal tentou se salvar ali, né? O Victor acabou jogando a Christie pros zumbis. Depois foi pra, a gente foi pra casa Isso, da o Catherine. Caim, em vez de pedir um lançar-chamas, pediu uma foice. Ele podia pedir uma força sobrenatural Caim também, podia Uma pedir. bomba Caim podia, nuclear. me manda uma hoste de demônios, mano, sei lá. Esse Caim tava sem criatividade, né? Me Dá uma perguntada pra galera manda o antes. 45 de headshot automático do Rick. Olha o bullying, olha o bullying, Olha gente. o bullying. Mandou bem, foi a foice que depois ia ser usada. E aí vocês acabaram indo para casa lá da Catherine, né? Se abrigaram lá. E teve uma cena que tinha os quatro dentro do banheiro, minúsculo. Entra no banheiro. O que eles estão fazendo? Estão lá no banheiro, vou lá conversar com eles. Vocês protegeram a casa e aí vocês começaram a entrar em comunhão com as forças das trevas. Gente quase sacrificou alguém da nossa sala, não tenho certeza. O Foi o Kevin. Foi o Kevin. Kevin. A gente quase sacrificou o Kevin. O Kevin quase foi o cordeiro de sacrifício. E no último minuto, o demônio mandou parar, né? Só queria O saber o quão demônio longe falou vocês Prince? chegariam. Ganhou um pequeno string ali Pegadinha do na Malan? Zoe. Modesto string. Um modesto string na Zoe. E é isso. Foi isso que aconteceu na última sessão. Alguma coisa que a gente esqueceu, não, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Quando Passa, o deduz. Victor se alimentou da Ellie, a Ellie se lembra disso ou ela perde a memória? Não, se lembra, se lembra. Se lembra? Claro que se Nossa, lembra. pode achar que é um bad trip. Lógico, lógico. Tava uma loucura, ela tava ali no meio do negócio, de repente ele chegou nela e foi estranho. E ela não tem marcas, não é, Não, o Victor? não fica. A sua lambida dá um jeito nisso. Então ela não tem as marcas, mas, então talvez na cabeça dela as coisas estejam bem confusas. Mas ela realmente se. E o seu beijo é o seu. O É seu. o mesmo esquema do Vampiro à Máscara, O seu se mordida causa alimentar é êxtase. prazeroso e tal, né? Causa êxtase. Ela curtiu a parada aí. Tá certo. Isso tinha sido um dia depois, né? Lembrando que o Victor a sua mãe tinha dado um prazo, né, É um pra você. countdown aí, 5 dias, agora 4. Beleza. Então tudo bem. Então, o que aconteceu? Depois daquela noite, né? Obviamente, a polícia chegou E e. um vazamento de gás causou. É sempre um vazamento Drogas de sendo gás. vendidas, né, no show de É, na verdade, cabelo. a versão oficial fala que uma gangue Uma fantasiada no gangue. Halloween atacou as pessoas, provavelmente sob efeito de drogas. E o que aconteceu foi a chacina de Halloween, a chacina do Dia das Bruxas, como os jornais chamaram, né? Várias pessoas morreram. E, inclusive, a contagem dos mortos não chegou ao fim. Isso porque muitos corpos ficaram, não conseguiram ser identificados. E os médicos acabaram, os legistas acabaram mandando para outras cidades para poder fazer a avaliação do corpo, etc. DNA, arcada, para tentar. Então, assim, E é assim que começa o apocalipse zumbi. quem está desaparecido muito provavelmente morreu, né? É isso que eles estão. que se pensa na cidade. De repente era mais vantagem ter matado o Kevin. Sumir com o corpo era moleza ali. De repente era mais vantagem, é foda. E, bom, a escola entrou em recesso depois disso, uns dias de recesso. Houve uma pequena cerimônia em homenagem, apesar de eles não saberem ao certo realmente o número de mortos, etc. Aquela coisa, né? Se o cara não apareceu, ele provavelmente está morto. Então, rolou uma cerimoniazinha em memória das pessoas logo 2 dias depois do ocorrido que aconteceu. E vocês, por motivos diversos, estavam presentes a essa cerimônia. E, Victor, por que você estava presente a essa cerimônia? A cerimônia já aconteceu. Por que você estava presente a essa cerimônia e o que te chamou a atenção? Foi na cerimônia de despedida pelos mortos da festa. Isso, foi na escola, assim, tipo no ginásio da escola, sabe? Colocaram umas fotos e tal. O pessoal foi, fez uns discursos. O diretor chegou da escola, chegou na frente e falou: essa cidade não consegue parar de enterrar os seus jovens. obrigado por ter falado isso. Eu fui porque quem presidiu a cerimônia foi o nosso novo... deixa eu pensar aqui. Nosso novo professor de educação física, porque o antigo morreu no ataque, que era um rapaz aí chamado Gabriel. E ele foi lá, ele, que é por ser o mesmo Gabriel, e eu fui porque eu queria ver o que ele tinha a dizer. Beleza. Então você foi lá pra ver o que ele tinha a dizer, né? Caim. Eu. Por que você foi? O que lhe chamou a atenção na cerimônia? Eu fui porque bastante gente na escola morreu, né? Sim. Gente pra caralho. Lembrando que esse Caim também tem Dark Self, hein? Lembrando que... Os dois últimos dias foram quietos pra você, Caim. Sem muito contato. Silêncio. Com o demônio. Não é bom isso. Não é. Isso é ruim. E o que me chamou a atenção... Foi assim, de várias pessoas que morreram. Nossa, não sei, tô pensando aqui. Então, beleza, enquanto penso, seu Zoe, por que você foi à cerimônia e o que lhe chamou a atenção? Eu fui na cerimônia porque eu tenho que fazer a boazinha por um tempo, tanto pra delegada quanto pro meu pai, pra minha mãe. Não tava sendo muito conveniente fazer a fria por enquanto. Certo. E o que eu achei estranho foi a ausência do nosso querido professor Mr. Chang, de matemática. Beleza. Ellie? Eu fui para tentar entender o que aconteceu, o que era a realidade, o que não era, porque a Ellie estava muito confusa, né? Is this real life? E o que eu achei estranho foi ver o Nathan conversando com o Gabriel. Com o Gabriel. Nossa. Beleza. Teve uma coisa que vocês quatro, que estavam meio... Vocês, óbvio, esses 2 dias, meio que vocês não entraram em contato um com o outro. E a cerimônia foi aquele momento meio awkward, sabe? Que ficou cada um num canto, vocês trocavam, aliás, estavam à vista de cada um, né? Eu imagino que o Victor não estava nem prestando atenção nas pessoas, não, mas acho, levando tudo em consideração, né? Mas eles estavam lá à vista e, acima disso tudo, teve uma coisa que vocês quatro estranharam, que foi a presença da Christy. Deixa só você. Comparecendo ao negócio. Normal. Ela sabe falar o que aconteceu, ela sabe que ela tem flashes vagos, né? Ela conta essa história pra quem quiser ouvir, que ela tem flashes vagos e ela só se lembra depois de ter acordado com uns cortes, uns arranhões no corpo. Mas só. Razoavelmente pouco ferida. Mas ela tá olhando pro Victor com cara de... Ou nem? Não, ela, tipo, ela tá pessoal que veio conversar com ela, ela fala, conta a história, fala que ela não se lembra. Ela lembra de estar com vocês e de repente ela aconteceu alguma coisa. Ela tropeçou, caiu, vocês foram, ela ficou para trás. É isso que ela se lembra. E a partir daí tudo virou flashes e vieram para cima. Ela não sabe muito bem o que aconteceu, como ela se salvou. Mas quando ela foi acordada, né, pela equipe que estava ali passando, os paramédicos tentando ajudar quem ainda podia ser ajudado, ela foi acordada e só. Quando o Victor vê isso, ele comenta que, pô, ninguém que eu mato permanece morto nessa cidade. É uma maldição do Victor. É a verdadeira maldição. Bom, tá dando muito certo, não. Tá certo. E vocês estão agora no fim dessa cerimônia. Como eu falei, passaram-se 2 dias, né? O que dá pro Victor um prazo de mais... Dois ou três, mais 2 dias, mais né? 2 dias. O que daria pro Victor um prazo de 48 horas ainda. Victor, nesse meio tempo, aqueles rituais continuaram. Uhum. À noite, etc. Nesse meio tempo também eu suspendi a restrição do Ramirez com relação a matar. Só continue discreto, mas fique à vontade. Beleza. Ele agradeceu você calorosamente. Alguém nesses 2 dias fez alguma outra coisa digna de nota? Eu tentei contatar o Gabriel com um pedido de trégua. Não sei se ele me atendeu. Beleza. Você não obteve resposta assim imediata a isso. Que mais? Vocês três, os outros três. Acho que ele só tentou entender o que estava rolando, mas acho que nada de especial. Beleza, ficou digerindo isso, sim, né? A Ellie, ela tem lembranças mais lúcidas, né, do que aconteceu, principalmente na casa, você acompanhou tudo, né? Estava lá no quarto, quase sacrifício, tudo isso. A Zoe e o Caim, alguma coisa? A Zoe está se recuperando, né? Mesmo porque ela provavelmente passou um dia no hospital, tal, ferida. E do encontro com o demônio. Então, a Zoe já apanhou bastante. Já. Caramba, a Zoe, ela tá apanhando muito, cara. É muita violência contra essa menina. Uhum. E o Caim? Caim? Caim tá com medo. É verdade, o Caim não falou, né? O que tá acontecendo na cerimônia? O que chamou a atenção na cerimônia? Chamou atenção. O pai do Zack estava lá. Sr. McAllister. Ah, o Curtis McAllister estava por lá. Sr. McAllister estava lá. Beleza. Ele estava no fundão e... E quem a Ellie e o Caim, que viram ele antes, né, que foram até a casa. E vocês veem que ele tava numa situação ainda pior, se é que... Oh, a gente esqueceu as cenas do próximo capítulo do Mestre também. Ah, a minha cena foi... Todo mundo lembra da minha? Eu lembrei agora. Não, vocês não lembravam da minha... Eu achei, partindo do pressuposto que todo mundo lembrava. A minha eram vários flashes, né, dos personagens. Ah, é verdade. E aí uma mira, né, o som da arma sendo carregada e o tiro. Ah, o Victor. Oi. Nesses 2 dias, a única coisa que eu fiz digna de nota foi perguntar pro Nathan onde ele se meteu no horário, no, tipo, quando deu a confusão, que eu não vi. A resposta do Nathan pra você é que quando começou a confusão, ele começou a te procurar. E ele não te encontrava em lugar nenhum no meio. Só que chegou um ponto em que ele tava vendo que ele não ia conseguir ficar ali. Ele tava vendo, né, que as pessoas estavam morrendo, a loucura toda. Ele é bem inespecífico nas palavras. E aí ele resolveu correr pra buscar ajuda, né? Chamar a polícia, alguma outra coisa. Essa é a versão do Nathan pra você. Beleza. Bom, a cerimônia acaba, né? E vocês estão saindo, né? Na verdade, todos estão saindo. A cerimônia foi feita no colégio, mas muitas pessoas da cidade compareceram, né? Não, não só estudantes foram vítimas, né? Todo mundo estava por lá. E Aí vocês pegou um quatro. resfriado. Vocês Esses dois quatro dias. estão saindo da cerimônia. Ah, cada um em seu canto, vocês meio que se veem. Alguém faz alguma coisa? Eu não. Eu mando uma mensagem pro Victor. Falo, a gente tem muito pepino para resolver. Por mensagem mesmo? Ele tá ali ele tá ao seu alcance, assim, pra você chegar e Tá conversar. perto? Ah, então eu vou É, lá vocês estão, e. tipo, na saída, assim, no estacionamento, saca? Ele tá chegando no carro No dele. carro dele. Eu vou até lá. Ok. Voltei. Aí, você tá lá no seu carro, chega dele. Victor, Não. a gente tem um monte de pepino para resolver. É mesmo? É. A começar que o Kevin precisa se lembrar das coisas que aconteceram naquela casa um pouco diferente. Ah. Precisamos falar sobre Kevin. Final, essa piada foi feita. É, eu tô esperando a semana inteira pra falar isso. Aliás, o Caim foi atrás do Victor e da Zoe quando eu vi. Maravilha. Você tá Vai vendo chegar os. no meio da conversa. Ah, é, provavelmente no meio da conversa, mas Vai continua aí. ouvindo metade da conversa. Isso. Segundo, eu tenho algumas informações novas que eu preciso te passar a respeito dessa situação toda. Ok. E o Gabriel me mandou uma mensagem para você também, através de mim. Ah, ótimo. Essa parte é bastante interessante. Aí nesse momento, Eu você acho que você não vai chega. ficar tão feliz assim, não. Você tá chegando nesse. Ah, você não vai ficar tão feliz assim, não. É, o Caim chegou, né? Preciso falar com vocês. Aparentemente todo mundo precisa falar comigo hoje. Menos a Ellie que tá na dela, vendo os três se reunindo ali na Tá pequena numa procissão. ressaca. Eu acho que a gente precisa ir para algum lugar em que a gente possa falar livremente sobre certos assuntos. A minha casa tá vazia agora, vocês vão fazer alguma coisa? Não. Por Não. mim. Então, por favor, o carro está. Fique à vontade. Beleza. Ellie, você tá vendo os três entrando no mesmo carro, né, para sair? Isso você chega a ver. Você tá no estacionamento, né? O seu irmão tá no carro, sabe? Tipo, buzinando e acenando para você. E você tá vendo eles entrando. Vai fazer alguma coisa? Não, não, eu Você só observo e vou embora. vai embora? Tranquilo, beleza. Então, vocês três estão indo para a mansão do Victor, direto para lá, suponha. Sim. E aí? Vocês chegam lá? Ah, vamos para algum lugar que a gente possa conversar, uma sala de É, tem reuniões, uma sala de jantar. a biblioteca? Biblioteca é bom, biblioteca é bom. Biblioteca é sempre bom, né? Você abre a porta da biblioteca e o Ramires está lá, né? Ele tá com um copo de vinho, aparentemente. E lendo um livro, ele vê você abrindo, né, a porta, né? Ele se levanta, faz uma saudação para você, e ele parece que vai falar alguma coisa, mas aí chegam as suas visitas. E aí ele olha: "Ah, vejo que trouxe visitas. Elas vieram para o jantar?" Isso depende delas, mas a princípio não. Oh, aí você vê que é uma pena mesmo. Sendo assim, eu acho que eu vou jantar, Mestre Victor. Fique à vontade, Ramirez. Muito obrigado. Vai, vai. Se você puder me trazer um snack para mais tarde também, talvez eu não. Absolutamente. Acho. Muito obrigado. Ali vai andando, senhor, senhora, senhorita. Eu, a Zoe dá um espaço bem amplo para ele passar. Sentem-se. Depois que o Ramirez sai, né? Sentem-se. É, não reparem no Ramirez, ele é um pouco creepy às vezes. Só ele. Existe uma diferença muito clara entre creepy e sexy, e você sabe de que lado que eu tô. Então, enfim, vocês vão falar comigo. É, ok. O Kevin já sabe de muita coisa que ele não deveria saber. E acho que ele precisa saber de um pouco menos coisas, entendeu? Só que a gente não pode, vamos dizer assim, usar alguns métodos muito drásticos para isso. Tem que ser uma coisa mais leve, porque a gente ainda tá sob a mira da Carla. Inclusive, ela não vai descansar enquanto ela não te pegar, Victor. Se eu ganhasse R$ 1 para cada mulher que já me disse isso, oh, eu seria milionário. Oh, bem. É, a xerife ela não incomodou vocês nesses últimos dias, né? Claro, a polícia no geral colheu depoimentos de vocês, mas ela em si ela não fez acusações, ela não veio atrás, nada disso. Mas eu acho que entre uma cidade atacada por lobisomens gigantes e zumbis, ela tem mais problemas do que eu no momento. Mas ela tá ocupada por enquanto, mas bom, enfim, o fato é que o Kevin é um problema e você quer que nós cuidemos desse problema. Isso pode ser arranjado. Mas você tinha me dito alguma coisa sobre a mensagem do Gabriel? Então, essa é a parte que eu tenho que passar vergonha, porque eu não me lembro direito o que o Gabriel falou pra falar pro Victor. Eu lembro que era uma ameaça. Alguma que era pra ele parar de mexer de onde ele não tinha de se intrometer, ele não tinha que se intrometer. Isso, era com relação a Ellie. Ah, bom. Mas quando ele falou isso pra você? Quando eu tava presa, ele me visitou. Quer dizer, ele me apareceu num pesadelo. Ah, me deu um presentinho. Ele gosta de fazer essas coisas. Ele me deu um presentinho, uma mensagem macabra. E ele disse pra você que cuidado gente, com a. Chegou meu pastel, espere um minutinho que eu já pera um momento. Então, nesse meio tempo. Família eu vou... é rápido, hein? Daqui a pouco, Ramirez trouxe seu pastel. Nesse meio tempo, então, a Ellie. Ellie, você tá voltando com o Nathan de carro. Uhum. E tá aquele silêncio entre os dois. E o Nathan tenta puxar um pouco de conversa com você. Ele fala: ah, você não quis ficar com seus amigos? Eu vi que os três estavam saindo. Eu não sei se eles são bem meus amigos. Aí você vê aquele. Tem alguma coisa a ver com. Você sabe, o show e tudo que aconteceu? Diria que sim, ser atacada, quase morrer, assim. Acho que muda um pouco a nossa perspectiva. É, você vê que ele dá uma balançada de cabeça, né? E ele parece falar. Mais para ele do que para você, né? E ele fala em momentos como esse que você vê a verdadeira natureza das pessoas. Eu dou uma encarada nele, assim. Olha, não ligue para mim, não, irmã. Eu tô. Foi um momento muito intenso, não é? Mas e você? Não se machucou? Não ficou em perigo? Ah, eu acho que perigo todos nós, não é? Mas, eu corri, né? Foi o que eu falei pra você. Eu tentei te encontrar e no meio daquela confusão toda eu não conseguia. E quando eu vi que eu não ia conseguir te achar e não estava conseguindo ajudar as pessoas ali, eu resolvi correr pra tentar chamar a polícia. Quando eu consegui encontrar um policial, veja só você, já estavam avisados, né? Aí eu até voltei, mas... foi difícil te encontrar. A gente acabou só se vendo em casa mesmo. Eu noto alguma coisa estranha nessa história dele. Tipo, eu me engulo essa história ou não? Ah, assim, ele... é que é difícil pra você porque realmente tava no meio daquela confusão toda. A história dele é razoavelmente coerente. Mas... você estranha um pouco essa parte dele... ah, não, aí eu vi que não tava e corri para buscar ajuda. Porque uma coisa que você sabe sobre o Nathan é que ele tem esse complexo de ser o heróizinho. Uhum. E ele realmente não ia parar enquanto não te encontrasse. Ou ele não ia sair correndo e deixar as pessoas ali, nem que fosse para ajudar uma pessoa... nem que fosse, não fosse a decisão mais inteligente, mas ele muito provavelmente faria alguma coisa nesse sentido. E, assim, em algum momento, porque na cabeça da Ellie eram zumbis, mas certo. Em algum momento ele fala isso, ou ele a versão dele é a mesma da polícia, por exemplo? Boa, boa, bom negócio. O que a polícia fala é isso da gangue, etc. O Nathan, quando ele conta, ele endossa essa versão. Vocês, entre vocês, não meio que não tocaram. Nossa, são Espera aí. 2 dias. Opa! Fez um barulhão aí, agora há pouco. Melhorou? Melhorou. É, nesses 2 dias, meio que os estudantes estão quietos, ninguém falou nada, sabe? É como se não quisessem admitir um pro outro, não quisessem falar. O assunto meio que virou um tabu, assim, Mas ninguém tá a comentando. gente não teve aula ainda, né? Não, tava 2 dias de recesso à escola. Tem uma chance de voltar nos próximos dias, mas ainda não sabem. Tá, então eu acho que o resto do caminho vai em silêncio. Beleza, deixa eu voltar aqui. Então. O núcleo aí no, na mansão do Nosferatu. Então, eu falo Na pro mansão Victor. do coisa. Coisa ruim. Victor, a mensagem dele para você é que você deveria escolher outros brinquedinhos para atazanar. Ah, Se é que ok. você me entende. Entendo, entendo. Já voltamos, já vamos falar sobre o Kevin. Mas e você, Caim? Em que posso ser útil? Bem, como é que você está vivo? Quem? Você Eu? é? Por que eu não deveria estar? Porque é o que fala assim, é o relógio de bolso que você tem. Sim, eu pego meu relógio, este relógio, certo. Você se lembra que o Kai estava com um papo estranho com esse relógio, né? Lembro, Ele lembro, trouxe lembro. à Tá, toa tá. um nome do seu passado que te deixou bem Essa intrigado. conversa fica meio esquizofrênica, né? Tá totalmente esquizofrênica, porque, tipo, a Zoe tá Ai, contando a gente. parte dela, e aí, de repente, você cai e ele começa a puxar outro assunto. Agora todo mundo sabe de tudo. Acho ótimo, quero saber dessa fofoca. Eu coloco o relógio em cima da mesa. Bom, esse relógio, como eu disse, um velho amigo me deu. No dia que ele morreu. Curiosamente, sim, mas porque, como você sabe disso? Porque foi no dia que eu morri. Ah, ok. E aí eu caí em vida pessoa assim, eu tenho que pedir desculpas pra você por tudo que aconteceu aquela noite. Eu me lembro do que aconteceu aquela noite. Não, ele Do falou pra Kevin. Zoe. Tá falando É, com a contou. Zoe? Virou pra Zoe. Trocou de Ah, assunto de pessoa. novo. Tamo os dois. Menino, tá bipolar hoje, hein? Caramba, tá É, com muitos Caim não demônios tá aí legal. dentro, hein, Caí? Não tá legal, não. Tá Eu tô Tá com essa com demônio tosse. no corpo. Eu falo assim, acho que não foi uma culpa exclusivamente sua. Sim, não. Tá, ok, essa conversa aqui tá. Vamos colocar as coisas nos eixos. Eu tô um pouco sem. Sabe, eu tenho mais ou menos 48 horas de liberdade, eu tô um pouco sem paciência. Então, vamos lá. Peraí, 48 horas? Onde você vai se meter? Vai largar a gente com essa confusão toda para resolver? Você lembra quando eu falei que eu tive que fazer um pacto com o demônio pra tirar da cadeia da maneira que eu tirei? Eu não tava brincando. Mas fique tranquilo. Pacto com o demônio do tipo que eu fiz Não, naquele não, não, no dia sentido. faz. Eu devia parar de usar essas palavras com literalidade, porque elas significam coisas nessa cidade. De fato. Eu quis dizer no sentido figurado. Fiz um pacto com minha mãe e ela não tá muito longe do conceito popular de demônio. E você tem previsão de quanto tempo você vai ficar fora? Eu sei que em Não. 48 horas eu tenho que. Enfim, é o que eu quero fazer já há algum tempo. Mas eu explico para vocês. Agora vamos por partes. Então, Kevin, por alguma razão, ele não falou ainda sobre o que aconteceu. Eu vou ter um papo, um tete a tete com ele. Agora, com relação Tá, Victor, mas pega leve nesse papo, hein? Então, com relação ao que vai acontecer ou não vai acontecer com o Kevin, eu não posso prometer nada. Eu ando Ah, muito nossa esfomeado senhora. ultimamente. Não, não, não. Deixa aqui, eu falo com o Kevin, então. Não, mas tudo bem. Então nós podemos fazer dessa maneira. Eu converso com o Kevin, eu te ajudo com esse problema, mas você E você. Acho que eu quebro esse galho pra você. Eu só vou pedir que você quebre um galho de volta pra mim quando o momento for correto. Ótimo. Ok, agora, Caim. Isso. Como eu estou vivo? A questão é: eu não sei se vocês já perceberam, se vocês não perceberam ainda, vocês são um pouco lerdos. A Zoe já percebeu o que eu falei pra ela, mas se não, você é um pouco lerdo ainda. Mas, caso não tenha ficado claro, eu sou um vampiro com alguns séculos de idade. Talvez isso explique como eu estou vivo e como. Vamos dizer assim: se de alguma maneira você soube sobre essa história do meu amigo, e do relógio, bom, era eu só não era o que eu sou hoje naquela época. Eu fui transformado pouco tempo depois e estou vivo desde então. Alguma dúvida? Não. Não? Depois não reclama se cair na prova, hein? O Kaique fica olhando pra você assim com uma cara de merda. Pois é, gente. É por isso. Agora, então eu vou resolver meu problema com o nosso problema com o Kevin e. Espera aí. Eu tenho mais informações para compartilhar com você a respeito da situação toda. Ah, claro, claro. Nosso querido professor de matemática também foi me visitar na academia. Os dias na delegacia foram bem agitados. Entre um maluco psicótico, um professor de Lobisomem. matemática, um lobisomem, realmente. Bom, ele me disse para verificar quem era a autora do livro de matemática que ele tinha me indicado e é a avó da Catherine, que teve uma vida bem agitada. Ela escreveu livros de matemática, teve filhos, constituiu família e depois ainda teve tempo de ser freira. Certo. E talvez exista alguma informação com relação àquela família que a gente possa começar a descobrir. Porque a questão com o Gabriel é o seguinte: não dá para ficar batendo muito de frente com ele, você tem que meio que comer pelas beiradas, entendeu? Eu posso fazer um ritual e tentar divinar o que que é, mas Não, gente, eu acho que os resultados não vão ser satisfatórios se eu fizer isso. Não, Porque isso da é uma. última vez que eu fiz isso, no dia seguinte eu Sim, estava sendo sim, sim. presa. Isso, a gente. O nosso problema é que nós estamos jogando o jogo do Gabriel até agora. Então não era de forçar ele a jogar o nosso jogo. E nós temos duas coisas que nós sabemos agora. Um, é essa ligação desse professor de matemática, então eu acho que vale a pena tentar conversar com ele, e vale a pena tentar conversar com a Catherine ou a família da Catherine e descobrir o que eles sabem. A outra coisa que nós sabemos é que por alguma razão a Ellie é importante para o Gabriel, o que torna ela uma isca perfeita. É. E sabe quem mais gosta da Ellie? Além de todas as pessoas que têm pinto nessa cidade, aparentemente. Ah, eu já superei. O professor de matemática também. Então, Calma, qual professor de talvez matemática? o senhor Shen. Sean Chang? E é isso. Ok. Então fica assim, eu vou aceitar o convite do Sr. Cheng para ter uma conversa com ele. E a gente tem que achar um jeito de se aproximar da Catherine disfarçadamente. Deixa a Catherine comigo, a gente tem um histórico. Com quem que você não tem histórico nessa cidade, né, Victor? Com você até o momento, mas eu tô trabalhando nisso. Muito bem, eu acho que, como você tem 48 horas de liberdade, eu vou te deixar com seu tempo livre, mas por favor, pega leve com o que você vai fazer com o Kevin, porque a implicação que pode ter com a gente é direta. Eu espero que você se lembre disso. Levíssimo. Muito bem, eu vou embora. Você vai ficar, Caim? Você precisa conversar com eles a sós? Quanto a esse. Uma pergunta, gente. Desculpa. É em off. Que eu tava perguntando aqui pro Victor, que se o Caim sabe quem é, tipo, se o professor de matemática particular, o Gabriel, etc. A Ellie contou para ele, inclusive. Contou. Então, eu não queria fazer o metagaming assim, mas vocês podiam mencionar assim que o Nathan também estudava matemática. É, mas essa informação quem tem, acho que só é ele mesmo, né? Não, Não, ele porque contou o Caim no. e o Eu sei Victor também. estavam Ah, é contando. verdade, Ele contou na verdade. lanchonete. Voltou na lanchonete no genérico. Pra todo mundo, e é isso aí. É verdade. O que vocês estavam? Matemática. Silêncio constrangedor na mesa. Que bacana, hein? Que legal. Quantos gênios da matemática numa família só? É. Mas o Caim ficou malzão depois dessa festa, mano. Tá atordoado, menino. Gente, tô com a tosse. É a presença do Temo. É. Ou a ausência dele nesse caso. Pode ser, né? Verdade? Tá sem o demônio não tá oferecendo energia e ficou debilitado. Né? Não, tudo bem, Acho que. podem ficar tranquilos. Eu vou ser bem leve com o Kevin. Ai, eu tô sentindo. A Zoe tá sentindo no fundo da alma dela, assim, que talvez ela vá visitar a cela da delegacia de novo. Senhora, vocês Enquanto acabaram de planejar o assassinato de mais uma pessoa nessa cidade. Victor, você tem certeza que você não quer que a Zoe, ou eu, ou qualquer outra pessoa além de você, não vá conversar com o Kevin? Fica à vontade. Eu só acho que eu tenho maneiras muito convincentes de lidar com ele. Eu Do acho tipo, que. Tem o quê? agora Ninguém deixa eu chegar no meu podia pastel. ir Peraí. com você, te fazer uma companhia, assim, para fazer parecer que é uma conversa amigável entre amigos e tal. É, o Entre a Ramires. pessoa que tentou sacrificar ele com uma foice. Realmente, a conversa extremamente amigável se tornar. Coitada do Joseph Gordon-Levitt. A gente não tá muito melhor nessa situação. Bom, e então o Chess foi pegar um negócio. Só pra saber, então agora no final dessa cena vocês estão saindo, né? Eu sim, A o Zoe Caim tá indo pra pode. casa dela e você, Caim, vai acompanhar? Eu vou. Beleza, então a gente já corta pra vocês saindo da propriedade, né? E aí, vocês vão quietos e silenciosos até suas respectivas casas, um bom pedaço vocês caminham, né? Você tem um bom pedaço aí de estrada para caminharem juntos. E aí? Eu vou puxar a placa. Beleza. Ô, Caim, teve uma parte da conversa de vocês que eu não entendi direito. Agora sou eu que te pergunto, como é que você morreu e você tá aqui agora? Então, aquela criatura, o demônio que. Eu sei do que você tá falando. Enfim, eu. Há muito tempo atrás. Ah, isso é muito estranho. Muito tempo atrás eu fiz um pacto com ele. Há muito tempo atrás, 200 anos? Provavelmente, deve ter sido algo assim, faz muito tempo. E eu tenho vivido de várias formas, com identidades diferentes todo esse tempo. Mas eu me lembro, é parte do pacto. Eu me lembro porque eu fiz o pacto e. E. Você não se lembra por que você fez o pacto? Não, eu me lembro. Entendi. Eu não vou te pressionar, mas aparentemente nós três temos muito problema. Às vezes é muito estranho que nós três temos nos envolvido tanto. Ah, de tudo que eu já vi, é sempre isso que acontece. Eu sempre me meto em muita confusão. Tá, a Zoe vai andar e vai matutar um pouco o que ela aprendeu de novo. Beleza. Eu tô quase incluindo essa tosse como o Caim tá tossindo já faz 2 dias. Desde aquilo tudo, o Caim está tossindo. Tá muito Eu acho doido. que pode virar cânon mesmo. Já tá. Por que eu não tô parando de tossir, gente? Desculpa, não tá Já dando. é. Muito bom. Então, bom, vocês chegam às suas respectivas casas. Peraí, eu queria fazer um negócio nesse meio tempo. Eu queria ir na casa da Zoe e falar um papinho pra mãe dela. Beleza. Depois eu que sou talarica, né? Bom, tudo bem, fácil, né? Sua vizinha, né? Você para lá com o carro, na mesma hora que você parou com o Neito, já, vou passar aqui. Eu tava fazendo aquele momento. Tá, eu vou lá e, sei lá, bato na porta, toco a campainha, alguma coisa assim. Beleza, a senhora Riley atende a porta. O senhor Riley tá de plantão hoje no hospital. Ela olha assim... Ah, oi, você é amiga da Zoe, não é? Sim, eu sou a vizinha. Eu queria Desculpa, falar com a Zoe. Desculpa, eu não lembro o seu nome. A Zoe não está, ela ainda não veio. É que a gente marcou aqui, meu nome é Ellie. É que a gente precisava conversar, a gente estava junta no show. Ah, claro, claro. Ela entra, pode entrar. Aí ela vai... Quer um chá? Pela hora eu ofereceria um café, mas acho que não é muito bom, né? Eu acho um suco, alguma coisa? Eu acho que um chá era bom. Aí ela vai, fica à vontade, né? Deixa você na sala, né? Ela demora um pouco fazendo o chá e depois vem trazendo pra você, né? Serve você, se serve, senta com você na sala. Meio que fazendo sala pra você, né? Esperando a Zoe voltar. E ela pergunta... foi tudo bem com você? Você se machucou? Aquilo foi uma loucura, uma tragédia, tanta gente morreu. Eu me machuquei, mas eu acho que comparado o que aconteceu, não foi nada grave, né? Isso é verdade. Fico meio que em silêncio, assim. Ela vai deixando você, né? Tipo, se você não for falar nada de importante pra ela, só for esperar pela Zoe, ela só faz um chip talk, assim, com você pra manter. Ela evita tocar no assunto, né? Ela só pergunta, você tá bem e tal, não sei o que lá. E depois ela começa a entrar em amenidades, quando a escola vai reabrir, etc. Daí eu falo, se eu estiver te atrapalhando, eu posso esperar no quarto da Zoe. Que fela. Você vê que ela olha e fala assim, não, querida, que é isso, por favor, o meu marido está de plantão no hospital, estou esperando a Zoe e eu posso acordar aqui com você, não tem problema nenhum. Ah, então tá bom. Então eu fico ali no... Só esperando. Na conversinha, esperando lá, que ela perguntar, falar alguma coisa, sei lá. Beleza, dá um tanto aí, né, umas poucas horas, a mãe da Zoe começa a ficar preocupada até, né, onde está andando a filha e... escuta o som da chave na porta. Zoe, você entra em casa e se depara com a sua mãe e a Ellie, né, com as xícaras de chá já vazias, olhando pra você, né? Sua mãe se levanta e fala, filha, tudo bem? Você demorou? Tudo bem, mãe, eu dei uma passada na casa de um amigo. Ela, nossa, mas isso é tarde. Ele mora meio longe e eu não tinha carona pra voltar. Ela, mas podia ter me ligado, eu ia de novo ficar andando sozinha por aqui à noite. Essa cidade não é mais segura como costumava ser. A sua amiga veio aqui te ver, eu fiquei aqui conversando com ela. Vou deixar vocês duas a sós, tudo bem? Se precisar de mim, eu tô no quarto. Ah, fico olhando ali pra Zoe com meio sorriso. Amarelo. Azul. Chega perto dela e fala, oi? Oi. Eu acho que vocês me devem uma explicação. Ah, e por que você veio pedir essa explicação pra mim e não pro seu namorado? Ele não é meu namorado. Ah, agora ele não é seu namorado? Ele nunca foi. Certo. Vamos lá pro meu quarto conversar, porque aqui eu não quero que minha mãe escute nada que ela não deveria escutar. Tá, então eu sigo a Zoe. No meio quarto, meio templo da Zoe. Quando eu chego lá, sento na cama e vou dar uma olhada em volta se mudou alguma coisa. Mudou, o batom tá escondido. O ato. Só pra contar. Nem era sobre isso, eu queria saber se tinha tipo, algum ritual adicional nesse meio tempo. Fora isso, aqui é papo reto, mano. E aí? A Ellie tá meio constrangida, assim, meio embaraçada para falar, então ela fica em silêncio um pouco, olhando em volta, assim, tentando procurar as palavras. Falo, senta, Ellie, fica à vontade. Não tão à vontade quanto da outra vez que você veio aqui, mas à vontade. Zoe, eu sei que isso vai soar um pouco estranho, mas eu acho que nesse momento você é a única pessoa que eu confio. Ellie, eu acho que isso é um erro. Você não deveria confiar no Victor, no Caim, muito menos em mim. É estranho você dizer isso, mas você não é a primeira pessoa que me diz para não confiar no Caim e principalmente no Victor. E quem foram as outras pessoas que falaram para você não confiar nele? Acho que isso vai ser bem estranho, mas foi meu professor particular de matemática que agora eu acho que é nosso treinador. Não, pera. Professor particular de matemática? É, Gabriel, o nome dele. E ele te disse para não confiar no Victor e no Caim, mais alguém? Eu acho que ele não citou seu nome, mas deveria. Não sei. Você acha que ele deveria? Eu não sei, isso que eu tô querendo descobrir o que que tá acontecendo. O que que você lembra daquela noite? Ah, eu lembro de muita coisa, mas eu não sei. Eu lembro do ataque e eu poderia jurar que o Victor me mordeu. Ele não te contou nenhuma um segredo que ele tem sobre assim a vida dele? Ele disse que ia contar, mas ele Não não teve contou. tempo? É, acho que certas coisas eu entre o seu relacionamento com ele eu não vou me intrometer. Me remexo ali no, na cama aí, mas Zoe, eu realmente acho que não confio nele agora. Ele com esses segredos e o Caim com aquele negócio e aquela conversa de vocês no banheiro. Vocês estavam falando com alguma coisa que não estava lá. O que que era? Ah, era essas coisas que se escondem nas sombras. Sabe o que eu tô querendo dizer? Não. Coisas que se escondem nas sombras. As coisas das quais a gente tem medo quando é criança. Ninjas. Um monte de Malditos ninjas. Demônio. Eu me levanto. Você tá falando dessas coisas aqui que você faz, aponta lá Isso aqui que eu faço, existe um equilíbrio, entendeu? Existem coisas positivas e negativas, mas todo mundo tem a sua função e todo mundo não vai ultrapassar os seus limites. Isso aqui não é tão perigoso quanto o que aconteceu aquele dia. Você está falando sobre matar aquele garoto? É, sobre isso e sobre aqueles seres que eu acho que você concorda que não eram uma gangue mascarada. E o que Caim era? Ele enfrentou um bicho um dia na floresta. Vocês. Um Talvez seja o bicho? mesmo que te atacou na cadeia. Como que era esse bicho? Era grande, tinha olhos vermelhos. Eu não consegui ver direito, estava escuro. Entendi. Provavelmente foi exatamente o que me atacou na delegacia. Mas, Ellie, eu não posso te dar todas as respostas, infelizmente. Agora, se eu fosse você, eu também tomaria cuidado, bastante cuidado, com o seu professor substituto. Você não vai me falar então o que tá acontecendo. O que que você quer ouvir exatamente? A verdade. Eu não tenho, infelizmente, toda a verdade. Eu ainda tô procurando pela verdade. Se você quiser, você pode me ajudar a procurar por ela amanhã. Procurar? Tá bom. Então, amanhã na escola, você arruma um tempinho pra conversar com uma pessoa junto comigo? Tá, pode ser. Lembrando que amanhã não tem aula. Segunda-feira. Por enquanto a escola tá num recesso, né? Mas a cidade é pequena, você chega em qualquer lugar, né? Tá, então amanhã eu te passo na sua casa pra te buscar pra gente conversar com alguém. Tá bom, eu acho. E vou saindo. Beleza. Eu vou falar. Porque não tem o que falar pra ele, coitado. Vai embora. Dorme. Pô, até que falou bastante. Eu vou pra minha casa e fico ali matutando, né? Dando uma olhada no celular, fico pensando em mandar uma mensagem pro Victor, talvez pro Caim, mas não mando, não. Beleza. Eu vou mandar uma mensagem pro Victor. Você vai? Eu vou. O que você vai mandar? Vou falar assim, Victor, seu relacionamento pode não estar indo tão bem quanto você pensa. Que relacionamento? Você sabe de quem eu tô falando. Sério? Por quê? Não sei, ela entrou em contato com você esses últimos dias? Não. Eu também não entrei em contato com ela, sou? Uhum. Não, por nada não. Eu vou chamar ela pra almoçar amanhã, eu converso com ela. Boa sorte. Beleza. Caim. Eu. Você chega na sua casa. Sobe pro quarto, né? Dá aquele oi rápido lá pro seu pai. É aquele momento, você abre o quarto, você entra, bate a porta, você olha pro seu espelho e você vê a figura do demônio refletida no seu espelho. Ele não tinha entrado em contato com você nesses 2 dias. Pelo espelho, ele te encara. Eu olho pra ele e faço você voltou. Voltar, garoto? Eu nunca saí daqui. Eu só estava te dando um tempo sozinho. É, sei como é que é. Você já teve 2 dias, já não é hora de conversarmos sobre negócios? Acho que sim. Eu me sinto na cama, assim, e fico encarando o espelho. Ele assim... No espírito da cooperação, eu vou deixar que você comece. O que você quer me perguntar? O que que aconteceu aquela noite? Quem foi responsável por aquilo tudo? Lembra que eu te disse que alguém muito perigoso estava aqui? Alguém que você não te via mexer? Que aquela menina estava em perigo? Sim. É a mesma pessoa. E essa pessoa se chama Gabriel? Aí ele dá uma olhada pra você, ele faz tipo um gesto com a mão na sua direção, sabe? Quase um bingo. Aham. Ok. E ele é que nem você? Sim. Sim e não. Nós temos objetivos parecidos. Mas eu quero que você saiba que eu tenho em meus interesses te manter são e salvo. E aqueles que foram importantes para você. Enquanto ele pensa da mesma maneira. Então eu tratei de proteger um investimento em você. Uhum. Então, acho que alguém sofreu. É o da Jess. Ai, perdão. Imagina. Mais alguma coisa? Não, acho que por enquanto não. Muito bem. Então vamos falar das suas dívidas. O Caim dá um suspiro, assim. Diga. Ele fala: tem uma pessoa e você deve se aproximar dela. Certo. E quem seria essa pessoa? Zoe. Eu quero que você fique próximo dela. Muito próximo. Eu quero que você se esforce, faça tudo para ganhar a confiança dela. Eu quero que você seja o melhor amigo dela. Você não ficou satisfeito com o que você me fez, o que você fez com ela? Aquilo? Garoto. Aquilo foi só uma ajuda. Eu só queria ver até onde ela estava disposta a ir. Ela tem muito potencial, muito. Quase tanto quanto você. E o que você quer com ela? Isso é negócio meu. A sua parte do trato é estar perto dela, ajudá-la, se esforçar. Você vai se aproximar dela e eu vou me aproximar dela através de você. Eu acho que é um trato, um preço pequeno a se pagar pela proteção que é a sua outra garota necessita, não é mesmo? Eu tenho, sim, eu sei. Não é como se eu tivesse uma escolha também. Não, não é. Isso definitivamente não é. Mais alguma coisa? Não. Por enquanto, eu só quero isso. No momento certo, você vai saber do resto. E ele fala isso e some do espelho. Ah, merda. Bom, beleza. Dia seguinte. Não tem aula, né? A escola ainda está de recesso. Contudo, como é uma cidade pequena, né? Na rádio e também ligando para cada família, o diretor informa que no próximo dia as aulas vão voltar. Mas hoje é um dia livre ainda para os adolescentes. Victor. Victor? Sim, sim. O que você vai... Amanhece, né, etc. O que você vai fazer? Eu acho que eu vou atrás do professor de matemática. Beleza, do Mr. Chang. Uhum. Beleza. Bom, você sabe onde é a casa do Sr. Chang, né? Uhum. É uma informação fácil de você descobrir. E é fácil de você chegar lá. Bom... você desce do carro, você percebe que a porta está fechada, né? As janelas da casa estão fechadas, etc. E tá lá. O que você faz? Eu tô com a campainha. Ninguém atende, mas assim, você chega perto da porta e você sente o inconfundível cheiro de carne em decomposição. Great! Nice! E aí? Você tocou a campainha, ninguém veio? Não parece ter ninguém na rua, ninguém reparando em você, né? Então, vou evidentemente aproveitar este convite para break in e ver o que tem dentro da casa. Que... Dá aquela forçadinha na maçaneta. Porque da outra vez isso acabou tão bem. E chamar a atenção da delegada. Por que não? Você dá aquela forçadinha na maçaneta, né? Ela cede na sua mão, né? E você entra. Na minha mão, não. No meu casaco, porque digitais na porta também não, né? Ah, garoto esperto. Ah, estamos aprendendo aqui. Não, depois da câmera, né? Exato. Olhada, não. Muito bem. Você entra. E você percebe que a casa, assim, tá intocada, realmente, há alguns dias. E você vai andando, né, pelo corredor da sala, andando com a... chegando na sala, e você encontra a fonte do cheiro. Uhum. E é o corpo do professor Chang. Ele está pregado na parede da casa, em cruz, e ele não tem os olhos. Excelente. Eu tiro uma foto com o celular, dou uma procurada na casa para ver se eu encontro alguma referência ao livro que a Zoe comentou no dia anterior. Beleza. Você dá uma caçada pelas coisas, né, pelos livros dele. Isso toma um bom tempo seu, porque tem muito livro espalhado. Uhum. E começa com o Horn, você vai mexendo, você percebe que muito provavelmente o professor Cheng era mais do que aparentava. Ele tem livros de matemática, é claro, mas ele tem diversos tomos e livros de ocultismo, livros bem antigos em línguas estranhas, né? Livros em latim. Ele tem uma verdadeira biblioteca. Ele não prezava muito pela organização. Então, nesse caso, eu vou até o Sr. Cheng. Ele deve estar sangrando em algum lugar. É, assim, provavelmente o que tinha de sangue dele saiu e já tá, né? Ele tá morto há dias. Ah, dias? Ah, esse é dias. Um então, deixa quieto. Mas você repara que uma cópia do livro de um livro de matemática, um livro colegial de matemática, né, está deixado em cima da mesa, como que deixado ali de propósito. Uhum. Você vê que o livro, você bate o nome na autora e é a Esther Cohen, uhum, pelo nome que foi dado. Você percebe que tem uma página, assim, né? Tipo, tá o livro, você vê que tem uma folha de sulfite dentro dele. Ok. Você dá uma olhada na folha e são algumas anotações à mão mesmo. É, provavelmente do próprio professor, pelo que você consegue ver pela letra. Tá escrito o nome da Esther Cohen e tem um endereço e um telefone. Eu pego o livro, a folha de sulfite, e me preparo para sair da casa. Beleza, tranquilo. Quando eu estiver do lado de fora, eu uso um orelhão e faço uma denúncia anônima para a polícia de: nossa, meu Deus, o corpo foi com tá tão cheiro de podre do meu vizinho, sabe? Uma porra assim, para levar a polícia até o corpo. Beleza. E evidentemente que eu me dirijo ao endereço colocado. Vai ligar pra lá primeiro ou vai só se dirigir? O endereço você vê assim, não é em Angels Lake, é numa cidade vizinha. Eu vou ligar primeiro. Beleza. Você liga e a pessoa que pega, né, o telefone fala: Casa Psiquiátrica de Morganville, bom dia. Bom dia. Chegou, eu sou, bom dia, meu nome é Johan e eu sou um psiquiatra, e chegou a mim recentemente um caso de uma senhora chamada, como é que é o nome? Esther Cohen. Esther Cohen, ela está internada aí? Só um minuto, senhor, por favor. Aí você vê que dá um tempo, ela fala assim: senhor, infelizmente nós não podemos fornecer esse tipo de informação, a menos que o senhor fosse parente. Mas ficaríamos felizes de receber a sua visita. Ah, tudo bem, tudo bem. Muito obrigado. Então, vou dar uma mensagem para... Eu vou dar uma mensagem para um grupo no WhatsApp que eu fiz recentemente. WhatsApp é muita Quem corrente, tá nesse grupo do WhatsApp? Chamado... Tá o Caim e a Zoe. E o nome do grupo é tipo Angel Monsters, alguma coisa assim. O que eu faço? Ao mando do grupo: ô, gente, assim, algumas novidades que eu não posso contar por aqui. Eu me encontrei nos genéricos em meia hora. Beleza. Okay. Zoe. Tá de beleza, manhã. Eu recebi a mensagem. Isso aí, dele, isso aí toma essa pesquisa, etc. Toma a manhã toda do Victor. Essa mensagem vai acabar chegando pra vocês lá por volta do meio-dia mesmo, próximo da hora do almoço. Vocês acordam de manhã, etc. E aí? Tá, eu espero dar uma hora decente, tipo 9 horas, né? Aí eu pego a minha cópia do livro da mulher e vou até a casa da Ellie, minha vizinha querida. Beleza, você bate na porta da casa, né? E um... Você já tinha conhecido o irmão dela? Não, né? Um homem abre a porta. Ele abre a porta, olha pra você, né? Pois não? Oi, eu vim buscar a Ellie. Ela tá dormindo ainda, mas pode entrar, eu vou lá acordar ela, já tá na hora mesmo. Não, vai dando espaço assim. Não, não, por favor, que é isso, eu insisto. Eu não preciso acordar ela. Ah, que é isso, a menina é muito preguiçosa, já dormiu até agora. Eu sou o Nathan, o irmão da Ellie, tudo bem? Oi, tudo bem, eu sou a Zoe, sou colega de sala dela. Prazer, Zoe. Prazer. Você vê que ele vai levando você. Zoe, eu acabei de colocar a mesa aqui, você quer tomar um café, alguma coisa? Não, muito obrigada, eu já tomei café em casa. Eu não sabia que a Ellie tinha um irmão mais velho. Aí você vê que ele para, assim, dá uma olhada. Eu acho que a minha irmã tem um, sei lá, acho que até um pouco de vergonha de mim, alguma coisa assim. Mas, de qualquer forma, eu cheguei de viagem faz pouco tempo. Ah, tá. Você tava viajando a passeio? Você vai lá, não, na verdade não. Eu estudava Oxford. Ah, é? Uhum. Nossa, que importante a sua faculdade. O que você estava cursando? Matemática. Ah, muito interessante não o curso. Não é a minha especialidade, eu devo dizer. Ah, eu imaginei que você gostasse por esse livro que você tem na mão. Não, é justamente por isso que eu vim pedir ajuda da sua irmã pra gente estudar junto matemática. Ah, é? Verdade? Poxa, uhum. Nunca achei que você ouvisse isso, mas ela vem melhorando bastante, eu acho. Eu vou lá chamar ela. Só um minuto. Tá bom, muito obrigada. Bom, Ellie, você ainda está dormindo quando a porta do seu quarto é escancarada e o Nathan chega meio que mexendo no seu cabelo? Irmã? Tá. Irmã? Acorda com aquele mau humor. Aí lá, abre a janela com tudo, entra aquela claridade no quarto. Você acha que já não está na hora de levantar, não? Não, não tem aula. Ah, não tem, mas a sua amiga está lá embaixo esperando você. Amiga? É. Ah. Tá bom, já vou. Ah, tá bom. Fecha a porta. Aí você vê que ele para assim, olha pra você, deixa a porta aberta. Tá, ele levanta, encosta a porta, vou me trocar, ir no banheiro. E descer. Aham. Beleza. Aí conforme você vai descer, conforme ele desce, ele fala, chega pra você, né, Zoe? E ele fala, é um livro muito bom esse que você tem. Ah, é? Você já conhecia ele? É um a autora básico. Eu acho que é local, né? Sim, ela é a avó de uma das nossas colegas de sala, por um acaso a filha do diretor da escola. Ah, nossa. Ele é um livro básico, é verdade, mas ele tem partes muito interessantes. Ele tem um trecho de curiosidade sobre a matemática, é um livro muito gostoso de ler, eu acho. Mas, bom, eu cursava isso, né? Eu gosto do assunto. Eu acho que eu não descreveria esse livro como gostoso de se ler. Quais são as suas partes preferidas desse livro? O que você quer dizer com partes de história da matemática? Você vê que ele para assim, ele vai sentando do seu lado, ele, por exemplo, e aí ele pega no livro, meio que vai abrir, e aí ele, sabe, como se ele pensasse duas vezes, né? E ele para assim... Quer saber? Pra que a gente vai falar disso essa hora da manhã, né? Eu vou lá ver como é que ela tá. Só um minuto. Tá bom. Ele vai sair. Você percebe que assim, como ele tava entrando num papo com você, numa conversa, uma boa, e de repente foi como se ele se lembrasse de algo mesmo. Ellie, você fica pronta. Tá, eu desço lá, pego você, minhas coisas e tal, e desço. Beleza. Tá, vou chegar lá, não. Mas oi. Vocês duas estão lá. E aí? Oi, Ali, eu falei pro seu irmão que não precisava te acordar, a gente podia ir mais tarde. Não, não tem problema. Você tá de carro? Não, eu não tenho carro. Eu olho se o carro da minha mãe tá lá, se a chave tá pendurada lá. Socorro. Tá. O carro está, a chave está pendurada. Tá, então eu pego e já vou. Não aviso ninguém. Já vou. Você. Aquela coisa, né? Você vai abrir a porta da garagem, você liga o carro e você começa a escutar o grito de dentro da casa. Ellie! Seu irmão Já vou gritando. saindo, Você já vai vou sair com o saindo. carro? Já tô saindo daquele jeito, de sempre. Você tem Você vai sair certeza do. que você tem autorização para pegar o carro, Ellie? Você Fica quase derruba uma tranquila. lata de lixo, o cara tá passando. A senhora tá passando com o cachorro, dá aquele pulo para você não pegar. Põe o Ah, dois cinto. agudos onde não tiver para grudar no painel. Deita parando. Ellie, Ellie! Já saio e aí, onde a gente vai? Dirigido por uma maluca. Visitar o nosso professor de matemática, o Sr. Cheng. Tá bom, onde que é o endereço? Passo para ele o endereço. Tá, então eu vou pra lá. Em alta velocidade, sempre. Ellie, você precisa dirigir com tanta pressa? Calma. Ellie, Diga. isso, Ellie, peraí. Nesse meio tempo, Caim, o que você está fazendo? Eu tô dormindo também. Você estava dormindo? Calamente. Após acordar. Ah, tá. Ah, eu mando uma mensagem pra Zoe. O que você diz na mensagem? Assim, ah, eu acho que eu andei pensando e eu queria conversar com você sobre algumas coisas. Essa mensagem chega aqui, Preciso me ó. abrir com alguém. Chega quando você tá no carro com a Ellie. Bom. Eu não vou me mexer pra pegar a boca, não. Só Eu depois eu olho. escuto o barulho da mensagem chegando. Escuta, escuta. Vejo que ela tá ignorando ali. É, seu celular. Se você diminuir a velocidade um pouquinho, talvez eu consiga pegar meu celular. Dou uma freada brusca, sabe? Um pouco! Dou aquela freada e paro pra dar aquele tranco. Pode atender. Meu Deus do céu. Eu abro a janela assim, coloco a cabeça pra fora, dou uma respirada. Aí eu pego o celular, olho a mensagem e falo: agora eu tô acompanhada e não dá pra gente conversar, mas a gente pode se encontrar mais tarde. Eu mando um ok. Aí você escuta Caim, né? Pergunte onde que ela vai. Diga que vai encontrá-la lá. Aonde você tá indo? Tô indo resolvendo os nossos problemas, conversar com o Sr. Cheng. Ah, quer que eu vá junto? Ah, eu já tô levando a pessoa ideal para conversar com velhinhos pervertidos. Caramba, tá usando a pobre. Quem? Eu mando três interrogações. Eu falo assim: estatura mediana, cara de dó, peitos gigantes. Você sabe o que eu tô falando. Por coincidência, vocês estão próximos da casa do Caim. Eu mando um. Que Ah, não. Próximos, próximos. Conveniente, Não, eu tô achando ótimo. É uma coisa que aconteceria em Teen Wolf, por exemplo. How convenient. É na sua hora que eu ouço uma freada brusca de novo? Ah, você escutou uma freada brusca um tempo atrás. Eu fico esperando, Você mas. parou o carro no meio da rua. É, no meio da rua. Começou Caiu, não. um buzinaço que até você escuta da sua casa, Caim. O Caiu tá aqui. Eu vou na janela, assim, Eu enquanto buzino de volta e mostro o dedo pra quem tá. eu vou na Aprenda a janela, dirigir assim, fica. ontem, caralho! Vai passando os caras na cruzando. Acabei. Você abre a janela, Eu né? Você vê que paro. tá se formando meio que um engarrafamento aí na rua. Tá, Eu eu vou sei encostar exatamente na quem é guia, a sabe? pessoa responsável. É, Mas. você já andou com a Ellie, né? É, eu vejo o carro e eu entendi o que tá acontecendo. Ah, Só então. mando um. Ah, não, de novo, presume. Só, tô indo aí. Ah, eu Eu falo, libero o caminho. o Caim disse que ele tá vindo aqui, mas ele não sabe onde a gente tá. Aí eu mando uma mensagem pra ele: você nem sabe onde a gente tá? Eu bato na janela. Que isso, Azar? Beleza. Como é que você sabia que não? Ah, é só destrava a porta. Eu destrava a porta nesse carro assim. Ah, eu já tive a experiência de andar com a Ellie. Foi bem divertido, aliás. Divertido? Você gosta bastante de parque de diversão, né? Montanha-russa, essas coisas. Eu ligo o carro de novo, né? E você toma cuidado que no banco de trás tá sem cinto. Ok. Ok, né? Beleza. E aí? Tá, eu tô indo lá pro endereço. O resto todo mundo quieto. Beleza. Victor. Oi. Você tá terminando de fazer sua ligação anônima e mandar uma mensagem quando você escuta um carro, sabe, fazendo aquela curva brusca, né, dando até uma cantadinha de pneu no começo da rua. Eu olho pra ver se o carro vem vindo, joga pra perto da casa e freia bruscamente. No meio do caminho, acerta umas 3 latas de lixo. Eu falei, acho que a Ellie veio dirigindo. Eu conheço aquele carro. De repente, os 4 estão reunidos ali. Que bonito. Eu olho pros 4. Uma cena do crime. Então, eu olho pros 4 reunidos ali, né? Tipo, eu vi o carro chegando, então eu quero ficar fora, tipo, sei lá, eu não quero ser visto a princípio. Ah, entendi. Você foi, tipo, saindo assim de perto. Exato. Aí, eu vejo os 4 chegando, eu penso que eu chamei a polícia, eu considero a situação e eu vou embora. Caralho, é muito filho da puta, velho. Tá louco. Beleza, beleza. Sendo que você falou que a gente podia conversar, depois mandou uma mensagem e tal, e vai deixar. Beleza, vocês 3 estão aí na frente do... da casa do professor, né? Ou o Victor até mandou uma mensagem pra vocês, mas, bom, vocês já vieram até ali, né? Uhum. Toca a campainha. Você chega, olha a porta, ela tá arrombada. Eu dou uma olhada assim por dentro, ver o que eu consigo enxergar, sem entrar. Você dá aquela olhada por dentro, só vê que tá escuro, né, pra dentro da casa, as janelas estão fechadas e tal. Uhum. Bem tipo um corredorzinho até chegar mais pra dentro, né? Então você não tá vendo nada, mas... Tá, eu mas eu sinto o cheiro. Assim que você foi chegando próximo, que você sentiu o cheiro, você não sente como o Victor sente, obviamente, uhum, mas você sente um cheiro ruim vindo ali de dentro, né? Um cheiro, uhum, de podre. Eu também tô me aproximando, eu paro assim na porta. Tá, eu viro pra eles e falo assim, acho que a gente vai precisar chamar as autoridades. Mas acho que o Caim pode ir na frente e olhar o que tá acontecendo, né? Né, Caim? Eu vou entrar sem encostar em nada. Você entra. Vai chamando a polícia. Beleza, e vocês duas, alguém vai chamar a polícia ou vocês vão entrar? Eu viro pra ele e falo pra ela ligar. Pra polícia? É. Você tem certeza? Você prefere que eu ligue pra polícia? Não, tudo bem, ligo pra polícia. E mais alguém vai entrar dentro da casa? Eu só vou entrar se as vai entrar. Caso contrário, eu vou ficar ali do... É. Meu filho, gato que foi mordido de cobra tem medo de linguiça, tá? É assim que eu sou filho. Aquela que você... aquela cena que eu descrevi. Você chega na sala e você vê o corpo do professor Cheng, né? Crucificado na parede, sem os olhos. E um cheiro insuportável, né? Agora que você tá na sala com o corpo. Ellie... Diga. Quando você consegue falar com a polícia, eles falam que eles já receberam uma denúncia e que eles, a viatura já foi enviada. Tá, eu falo obrigado e desligo e comunico a Zoe. É falar, aparentemente alguma coisa aconteceu aqui, porque a polícia já estava vindo. E você, Caim? Eu pergunto pro demônio, quem fez isso? Você pergunta e ele fala, essa é a assinatura dele. Tem um gosto pela teatralidade. Que bom. É, vou falar com a Zoe. Eu vou sair da casa. Tem mais alguma coisa assim que me chama atenção na casa? Quando você para e vai sair da casa, né? O demônio fala para você: a pessoa que morreu aqui tinha contato com a sua amiga Zoe. Se essa pessoa morreu, a sua amiga está em perigo. Não chega de agredir à toa. Ok. Tem mais alguma coisa na casa que me chama a atenção? Nada que lhe chame atenção. Quer dizer, tem um monte de livros espalhados, etc. Mas nesse golpe rápido de vista, nada que te chame atenção. Ok, vou sair da casa. Você tá chegando na porta ao mesmo tempo que para uma viatura, né? E descem dois guardas, né, que vão andando. Muito bem, foi daqui que veio a denúncia? O que aconteceu? Ah, É. tirar É muito bom. para um olha para a cara do outro e eu tipo faço que assim, um gesto com a cabeça para ele. A gente não sabe. A gente só chegou aqui para falar. Para falar com quem? Olha para Com o Zoe. nosso professor de matemática, assim, achando. E a porta estava arrombada. Você vê que ele para assim, né? Eles fazem um sinal, um vai entrando, né? Não, venham comigo, saiam daqui, crianças. Tá, vou saindo. E aí, né, vocês observam enquanto um espera na porta, né, o outro vai entrando. E depois esse que está do lado de fora recebe um sinal de rádio, ele entra na casa também. E dá um tempo, um deles sai para vomitar. Sai, para assim no quintal e vomita, sabe? Eu olho pro Caim e pergunto: o que que tinha lá? Não quer saber. Você não quer saber o que tem lá. Ele tá morto. Tá, olho pra Zoe. Aí eu falo, acho que eu demorei demais. Mas bem baixinho, pra só eles ouvirem. Tá, ficou lá olhando pros dois. Bem, tá meio Beleza. pálido, assim. Meio... Bom, vocês vão ficando ali naquele Eu vou local. mandar uma mensagem pro Victor. Eu falo, realmente a gente precisa conversar. Vocês vão ficar nesse local ou os guardas estão tipo. Os guardas dispensaram a gente? Então, é isso Não, que eu ia mas falar. eles estão vendo essa parte, né? E mandando um rádio pra central, etc. Nesse momento eles não estão, mas se vocês ficarem aí, provavelmente eles vão parar, fazer pergunta, tudo isso. Tá, eu olho pra Zoe e falo: e agora? Ai, será que a gente perguntas, a gente pode ir embora? Porque se a gente não puder ir embora, eles vão ir atrás da gente. Depois. Eles não falaram pra gente esperar. Por que que você não vai lá com seu charme e descobre se a gente pode ir embora ou não? Pra quem? Pra aquele policial que tá morrendo ali? Preferência pro que não Por exemplo. tá vomitando. Tá bom. Faz que você tá assustado e que você quer voltar pra casa. Tá, eu vou até os policiais, assim, meio, mantendo uma distância segura do policial que tá vomitando. Beleza. Senhor, Aí ele olha, tá no rádio, ele fala pra você, fala: garoto, vocês entraram dentro da casa? não. A gente veio aqui falar com ele, quando a gente foi bater na porta, viu que tava arrombado. ele é muito bom, muito bom. A gente queria saber se a gente pode ir. E para onde? Embora. Embora? Mas é claro que não, menina. Vocês são testemunhas. Testemunha. Você vê que ele chega para você e começa a falar, né? Por que vocês vieram aqui? Porque a gente tá mal em matemática. Lição de casa. E a escola tá em recesso faz dias. E o que que vocês viram? A porta arrombada e Né, vai o pegando resto da casa tava escuro, a não deu pra ver caderneta e nada. anotando, né? Algum de vocês entrou na casa? Fico em silêncio, né? Olha pro meu pé. Isso é muito importante, crianças. Algum de vocês entrou na casa? Não. Ele olha assim: ok. Então vocês pararam na porta arrombada, chamaram e aguardaram a gente. É assim que Ouvindo o ensinam cheiro a muito gente ruim. na escola. Você vê que ele vai pegando assim Semil de vocês, ele é muito bom. A xerife vai querer checar isso, né? Aí ele olha para você, Zoe. Ele fala: Mas você não é a filha do Dr. Riley? Sou eu mesmo. Não era você que. Te olhando, né? Que foi inocentada porque tinha um álibi? Ele fala: Eu acho que a xerife vai querer conversar com você, garota. Não tenho nada a esconder. Muito bem. Eu falo baixo pra Zoe. Você sabe quando você fala esse negócio de álibi, parece que você é culpada, né? Mas o papo de quem é culpado. Tinha um álibi. Eu tinha um álibi. Não é, eu era inocente, né? Eu fui inocentada porque eu Eu tinha tinha um álibi. um álibi. Papinho de gente culpada, foda. Bom, ele anota, né, o nome de vocês e fala que vai entrar em contato. Por enquanto, ele vai mandando vocês indo embora. Aí vocês veem que começa a chegar outros carros, começa a vir ambulância, tal. E a gente lá, né? Ele liberou a gente Não, ainda? mas aí ele liberou. Ele falou que não, tudo bem. Depois a xerife vai entrar em contato. Beleza. Então vamos encontrar o Victor. Victor, você ainda tá mantendo o seu plano ou Sim. você. Eu fiquei observando o que aconteceu a uma distância. Quando eu vi que eles estavam indo embora, eu fui pro ponto de encontro que eu mandei na mensagem. Beleza, vocês. Ah, então o Victor já está lá quando vocês chegam, né? Na lanchonete. Eu olho no relógio de bolso, assim. Por que vocês se atrasaram tanto? A cidade tem 2 quarteirões. Como é que vocês conseguem demorar tanto para chegar nos genéricos? Olha pra Zoe, né? Eu Que ela. vou, eu na hora que eu chego e sento na mesa, eu tipo a cara na mesa assim, ó. Na hora. Ok. Não vou falar nada. É. Preciso de 5 minutos. O professor favorito da Zoe morreu. Ah. Qual era esse? O de professor de história morreu? Professor de história não era o meu favorito. Era de outras alunas. Oh. E E aluno? alunos? Oh, Que papo maluco é esse? Eu abro um lugar pra ela sentar do meu lado, assim. Não, eu não sento do lado da Zoe. Eu Deixa o Caim sento lá. do lado do Deixa Victor. o Caim É dois de um lá. lado, dois do outro. Eu Sento sento do do lado do lado da Victor. Zoe. Sobrou pro Caim de novo. Já era, Caim. Não, eu sento do lado do Victor. Tranquilo. Ok. Eu falo, a gente demorou demais. O professor de história está. De história. O senhor Cheng está morto. E adivinha quem vai estar na nossa cola de novo? Interessante. Eu não pareço muito abalado com o fato de que o Sr. Cheng está morto. E sim, tudo certo com relação a isso e tudo mais, mas aí eu ponto para ele: o que ela está fazendo aqui? Você não disse que ela era Ela uma deu uma cara. boa. Qual foi a palavra mesmo que você usou? Nem eu me lembro. Não, eu não, uma boa mulher, belíssima. Enfim. Ah, então, uma Dançaria. boa companhia, né? Dançar bem pra Então, por caramba. isso que eu fui buscar a companhia dela para me ajudar nessa tarefa. Ok. Então, eu descobri uma coisa interessante sobre essa história toda. Ellie, você deve estar um pouco confusa com o que está acontecendo, não? E você me disse que ia contar tudo, se bem me lembro. Ah, isso é verdade. Eu bem disse. Mas não aqui, né? No meio de um restaurante genérico. Então, agora, o que acontece é o seguinte: eu descobri algo, uma potencial localização da moça que escreveu o livro. Qual era o nome dela mesmo? Zoe, você sabe. Eu coloco o livro em cima da mesa. Isso. Espera. Então, eu acho que eu sei onde ela está. Tem alguém se esfregando no microfone. Dessa vez não sou eu, ué. Espero que não seja eu. É, não sou eu também, Desce não. para eu. Silêncio. Aí todo mundo para. Tô arrumando aqui. Então, não é? Eu acho que eu localizei a moça. Certo. Ela não é mais uma moça, né? Depende do seu ponto Mas. de vista. Você acha que é pertinente a gente fazer uma visita para ela? Eu acho certamente pertinente alguém fazer uma visita para ela. Ah, quem será? Bom, eu pretendia ir, mas eu não acho uma boa ideia eu ir sozinho. Alguém quer ir comigo? Ellie, por que você não vai comigo? Eu te Eu tô encontro folheando tudo no aqui. caminho. Dou uma olhada pra Zoe, assim. Pra ver que, qual a relação dela. Se ela aprova isso. As oito é indiferente. Que filha da puta essa Zoe, viu? Tomar no Por cu. que não vai todo mundo junto? Não. Caim deu essa ideia em voz alta? Assim. Qual seria a motivação da gente estar todo mundo assim visitando uma avó da nossa colega, estimada colega de sala, Eu tô mal em Catherine? matemática. Essa parte é pouco importante. Ellie, eu acho que você deveria saber que quando você anda por muito tempo com o Victor, você pode acabar atraindo a atenção de. Do professor de matemática. Não. De algo muito pior. Gente, eu tô aqui, tá? Mas, Zoe, você podia me explicar por que quando eu falei do professor particular de matemática, você ficou tão surpresa? Victor, você sabe como chama o professor particular de matemática da sua namorada? Haja visto a sua reação, suspeito que seja Gabriel? É, Of course. E Gabriel. ela não é minha namorada. Ah, sei. Ele Então, estranha o que que quando a gente vai fazer? Ah, além disso, você sabia que o irmão da sua namorada, o seu cunhado, estudava matemática na universidade? é uma coincidência Assim. curiosa, mas O que que vocês o estão que você está falando? sugerindo? Que por acaso o irmão dela vai ser o servo secreto do Gabriel ou alguma coisa desse gênero? Isso é um absurdo. Zoe, nós não vivemos numa série. Essa é a vida real. O que eu estou sugerindo é que a gente tem problemas vindo de dois lados diferentes e uma hora a gente não vai ter para onde fugir. Então, talvez seja o Não, não, momento de correção. esclarecer algumas coisas para essa menina, já que ela está se envolvendo cada vez mais. Vocês poderiam me explicar o que que essa cidade tem com matemática, que tudo gira em torno de matemática? Eu gostaria de saber o que a sua família tem com matemática, porque a gente não tinha problemas de matemática até você e seu irmão gênio de Cambridge chegar aqui. Gêmeo? Ele não E o seu parece nada com professor? ela. Ele é mais velho. Ai, meu Deus. Glória, Glória. A Zoe tá perdendo a linha. Tá ficando exasperado. Eu acho que você, Ed, não devia se meter nisso, Ed. Eu acho que a garota devia decidir por ela mesma, não? Eu acho que já não tem como voltar atrás, né? Vocês poderiam contar o que está acontecendo. Evidentemente, mas não aqui. Vamos para o único lugar seguro da cidade que nós conhecemos, também conhecido como minha biblioteca. Tá. O seu amigo? Vai estar lá? Ramires? Ele É. não é meu amigo, ele é meu servo. Mas ele vai e volta. Não sei, ele é uma pessoa, ele é um servo bastante independente. Entendi. E aí, você vai deixar a gente voltar a pé para casa depois ou? Se você quiser, queria uma carona, você podia ter pedido. Tudo bem. Ei, eu tô de carro, calma. Faz o seguinte, então, o Caim vai com a Ellie de carro e eu vou com o Victor só pra ele não ficar sozinho. Tá bom. Ah, dá aquela olhada assim pra Por mim, tudo bem. Azul e vou. Beleza. Ah, na biblioteca do Victor. Então, Ellie. Sente-se. Você vai descobrir que o mundo é um lugar muito mais assustador do que ele realmente parece. Tá bom. Me sento lá no, seja lá onde for. Tem um sofá de Um cor. divã na Tem um biblioteca. divã, coisa assim, sofá, sei lá. É, então, vamos ver por onde eu começo. Ellie, essa cidade, ela tem um certo histórico. Vamos começar antes. O que você acha sobre, não sei, o sobrenatural? Você já parou para pensar sobre isso? Assim, não, acho que não muito. Ah, mas depois de ser atacada por zumbis, você acredita ou não? E um lobisomem. Ah, sim, um lobisomem. Eu estou sendo forçado a acreditar. Ótimo. Isso facilita as coisas. Ela é uma bruxa, ele fez um pacto com o demônio, eu sou um vampiro. Te para um A pouco e pirraceira. fico olhando pra cara deles, assim. Acho que Vampiro. não dava para ter sido mais objetivo do que isso. Pacto com o 48 demônio. horas, gente. Meu tempo tá valioso. A Zoe ser uma bruxa, eu até entendo. Se você esperava que eu ficasse ofendida por isso. Fico olhando lá, sim, em silêncio. Eu vou falar assim, então, Ellie, você é a única pessoa ordinária que a gente vai encontrar aqui nessa É, mas não cidade? facilita ainda, viu? Porque, só explicando, o seu professor particular de matemática, a gente não tem certeza exatamente o que ele é ainda, mas ele é extremamente poderoso e perigoso. E todas as pessoas que se envolveram com ele, com uma determinada Bíblia que estamos procurando por ela, estamos procurando por ela, a gente meio que esqueceu da Bíblia, mas tem uma Bíblia. É verdade, fato. Inclusive foi por causa disso que o. Qual é o nome do menino que morreu? Hobby. Rob, esse. Foi por isso que o Rob morreu e outras pessoas estão envolvidas também. Eu suspeito da Catherine e da avó dela. Então existe uma conspiração matemática feita por um conspirólogo matemático do mal. Eu espero que seja do mal, né? Estou assumindo que seja do mal, mas às vezes a gente confunde. E nós, do outro lado aqui, ele já, de alguma maneira ou de outra, causou danos significativos para qualquer um de nós. E eu suspeito fortemente que ele seja o causador do apocalipse zumbi da noite passada, das noites passadas. É, foi ele mesmo. É muita informação, né? Ela De tá fato. surpreendentemente calma. Eu sabia que você ia aceitar isso tudo muito bem, porque eu não sei exatamente por quê, mas você parece um ímã para tudo isso. As duas dão uma revirada nos olhos. Mas acho que isso explica porque eu fico com muita dor de cabeça depois das aulas do Gabriel. E porque ele consegue convencer as pessoas de fazer o que ele quiser com fórmulas de matemática. Isso é Tipo o quê? realmente interessante. Será que a matemática é a fonte do poder dele? Eu não tinha pensado nisso. É, isso complica bastante a nossa vida, né? Porque não é como se a gente pudesse, tipo, eliminar a matemática do mundo. O que que a gente vai fazer? Levar ele para um curso da FFLCH? Puta que pariu. Mas então vocês mais cedo estavam dizendo porque meu irmão estuda matemática, então ele tem alguma coisa a ver com Ah, isso? isso é completamente absurdo. Nós vamos assumir que só porque o seu irmão convenientemente apareceu na cidade no momento em que tudo isso estava acontecendo e coincidentemente estuda matemática, ele tem alguma relação com tudo isso que está acontecendo, eu diria que é bastante improvável. Mesmo que ele já conhecesse o Gabriel. Aí muda a ficha, aí muda, né? Pera, pera, pera. Você tá me dizendo que seu irmão conhecia o Gabriel? Ele, pelo menos de nome, porque quando ele chegou em casa, ele parecia conhecê-lo. Ah. E eu vi na cerimônia os dois conversando. Certo. E ele não te disse mais nada a respeito do Gabriel? Só que ele era um matemático muito renomado. O O que que um comentar, mas matemático renovado ter vindo da aula na nossa faculdade, na nossa faculdade, na nossa escola, no meio do eu nada? gostaria de salientar que é aula de educação física. Achei Achando então que a vaga de você. matemática não estava aberta. Talvez agora ele mude de ramo. Só ele. Sinto que eu matei o professor Chang. É, e Ele é o responsável. Mas ele me disse, e ele foi bem claro, que eu deveria tomar cuidado com o Victor e com o Caim. E agora faz muito sentido. Faz? Por quê? Eu já te fiz mal de alguma maneira? É. Até onde me consta, o Victor e o Caim somos. Quer dizer, o Victor e o Caim. Não... Eu normalmente não falo sobre mim na terceira pessoa, só de vez em quando, perdão. Então, mas até onde me consta, eu e o Caim fomos responsáveis por salvar a sua vida na noite passada e antes disso, uma série de outras situações relativamente favoráveis. Você tem algum motivo para não confiar em nós? É. O Caim senta do lado da Zoe, no, da Zoe, não, da Ellie no divã. Eu acho Ah. que a amiga da Zoe diria o contrário. A Christian, mas ela tava bem? Foi tudo um plano. Não, eu tô brincando, eu não faço ideia de como ela sobreviveu. Mas eu joguei a Christian, não você, pros zumbis. Tem que significar alguma coisa. A lealdade Tá do olhando pro Victor. Victor assim. Eu E a. viro pra ele e falo assim: a lealdade do Victor tem alguns toques de crueldade. É, e Você não era assim. vocês queriam sacrificar um garoto outro dia. É, porque Caim sacrificar aquele senta. garoto era o que seria necessário. Porque se a gente não sacrificasse o garoto, todo mundo ia morrer. Eu não, mas vocês iam. Eu, mais ou menos, na verdade, mas isso não importa. Eu sento do lado da Ellie. Ellie. Tá bom, eu iria morrer, tá bom? Eu só queria deixar isso claro. Olha, Ellie, é Eu e muito você, Ellie. complicado o que tá acontecendo, mas. O Gabriel provavelmente falou isso porque a gente tá em lados opostos nessa situação. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Aquele dia que você me atacou, não era você. Aquele dia que ele fez o quê? É. Mais ou menos. Peraí. Aquele dia que você fez o quê? Ficou olhando pro Caí. A Zoe Ah, tá ele já te contou isso. pensando. Não vem ao caso. Isso não é da sua Ela não conta. tinha usado a palavra atacar e evidentemente que isso é da minha conta. Mas então, Olha, gente, o que que a gente vai fazer agora? eu pergunto para você, Ellie. Você vai ter que decidir. Decidir o quê? Se você acha que a gente é do lado de quem você deveria estar, ou o Gabriel e seu irmão. Ah, por que te colocou o irmão dela nesse baú mesmo? Eu ainda acho que o seu irmão não tem nada a ver com a história. Só constando, tá, gente? Posso estar errado. Você quer dar em cima do irmão dela? Também. Não faz particularmente meu tipo. Eu não gosto da barba por fazer, sabe? Ah, entendi. Eu fico olhando pra Você Zoe. prefere garotos imberbes, tipo Caim, assim? É, que situação de merda é essa? Eu tô. A Zoe tá meio histérica, meio querendo ver o circo pegar fogo. Menos querendo ver o mundo queimar, porque a delegada vai pintar na cabavela de novo depois. Tá, acho que por enquanto eu vou ficar do lado de vocês. Eu olho pra Zoe, assim. Por enquanto, hein? Por enquanto não é bom o bastante. Vamos fazer Eu assim. Eu vou chegar perto a dela. Vamos fazer assim. Eu vou usar uma habilidade vampírica ancestral que pode assegurar a sua lealdade, entende? Se você concordar, nós vamos fazer um. Vamos unir a sua palavra num contrato de sangue. E se você quebrar essa palavra, as consequências seriam terríveis. Eu vou não colocar faz. assim, o braço na frente entre o Victor e a Zoe e a Ellie fala assim: Victor, eu acho que isso não é necessário. Aí eu viro Entendo. para Ellie Não e. faz. Vocês têm ideia de que se ela resolver mudar de ideia e virar pro querido professor particular dela e falar: Ei, com licença, senhor ser sobrenatural absurdamente poderoso, capaz de levantar uma cidade inteira de zumbis. Tem uma meia dúzia de adolescentes que acham que sabem de alguma coisa conspirando para sua Victor. destruição. Victor, você acha que no minuto que ele pisar na casa dela e olhar para ela, ele não vai saber que você fez ela fazer um pacto de sangue com você? Não tem E... pacto nenhum. Eu tava blefando, mas ela não sabia que não tinha pacto. Victor, você está especialmente, como eu posso dizer, Victor nos últimos dias, sabia? Eu vou levar isso como elogio. Mas assim, eu não sei se vocês sabem, mas eu acho que eles tem conhecimento da natureza de vocês. É, sim, sim. Na verdade, me espanta que mais gente não tenha, mas... Tudo bem. Eu que a gente não seja o assunto da cidade. Eu viro pra ela e falo assim, Ellie, eu vou tentar ser o mais honesta possível que eu consigo com você nesse momento. Tudo isso começou porque, por algum motivo, eu e o Victor estávamos na ilha, sabe a ilha que tem uma igreja que pegou fogo? Sim. Estávamos lá quando ela pegou fogo pela segunda vez recentemente. Eu não sei se nós começamos o fogo ou fomos uma vítima dele. Só pra a gente não claro. Lembra de nada até o momento em que nós estávamos, que eu resgatei o Victor do fogo e a gente estava indo embora. Nós tentamos voltar lá para investigar por que que, o que que aconteceu lá quando o Robbie apareceu com uma bíblia e com umas equações bem parecidas com... Não, eu não sei isso sobre ela. Com umas equações estranhas e dizendo que... O que ele falou? Que a gente tinha... É, o fim está próximo, vamos todos morrer. Isso, é. Esse tipo de coisa genérica. Genéricas, exatamente. E aí ele deu um tiro na própria cabeça. Não, ele não deu um tiro na própria cabeça. Ele cortou a própria garganta. Ah, desculpa então. Mas não foi tiro mesmo, tem certeza? Não, ele cortou. Foi a garganta. Eu nunca me esqueço de uma garganta cortada. Ele cortou muito bem, por sinal. Ok. A gente teve a péssima ideia de esconder o corpo e foi por isso que a gente foi parar na delegacia. Desde então, eu comecei a ter lapsos de memória. Eu, às vezes, me encontro em lugares que eu não lembrava que eu estava e comecei a ter alguns sonhos estranhos também. Um protagonista desses sonhos estranhos foi o seu professor. Cada um. E você reclama do meu gosto por jovens imbebes. Não era esse tipo de sonho, Victor. Ok. E é isso. Depois que a gente saiu da cadeia, a gente foi atacada por zumbis. Ele não estava muito interessado em salvar a cidade. Na verdade, ele estava muito satisfeito em fazer uma chacina em toda a cidade. A gente até agora... Bom, eu até agora não matei ninguém. O Gabriel, nós podemos considerar assim, até agora, começando de que momento de tempo até agora? Essa é uma boa pergunta. Não, na minha vida toda, a Zoe, com seus 16 anos, ainda não matou ninguém. Eu garanto tempo, que nas últimas, eu pego meu relógio assim, 18 horas, eu não matei ninguém. Nos últimos 16 anos, eu com certeza não matei ninguém também. Bom, da minha parte é isso. Sim. Se você quiser acreditar em mim, confiar em mim, tá nas suas mãos agora. Tá. Eu só te digo que eu gostaria de, não, morrer, e dois, ser presa de novo. Por favor. Mas, ok, eu tô com vocês. E agora a gente faz o quê? Continuar nessa vibe aí, CSI sobrenatural? Agora a gente fala com a Esther, alguma coisa assim. E tentamos saber se ela tem uma maneira de lutar de volta. Pelo que a minha rede de inteligência foi capaz de perceber, o Sr. Chang era muito mais do que parecia ser. Então, não me olhe com essa cara, não fui eu que matei ele. Nem mandei matar. Não, foi o Victor que matou ele. Foi o Gabriel. Viu? Viu só? Eu não matei ninguém que vocês... Não, matei. A gente não... Eu não matei nenhum professor. Eu não matei Victor, nenhum assim, professor. Não tenta se explicar. Eu não quero saber. Não quero mais saber. Zoe. Olha, se de fato você é a reencarnação do meu melhor amigo, você ficou chato pra caramba nos últimos anos, viu? E você se tornou um grande babaca, mas o que eu posso fazer em relação a isso? Não, peraí. Reencarnação? Olha, essa é a novidade pra mim também, aí eu vou sentar do lado da Ellie e vou aguardar. Peraí. Se você é reencarnação. Se você. Qual é o nome do meu amigo que eu acho que é a reencarnação dele, hein? É o Lawrence. Se você é a reencarnação do Lawrence, o que aconteceu com a... Qual que é o nome da moça? A Agnes. O que aconteceu com a Agnes? Ela foi morta. Não, tudo bem, mas ela tá reencarnando também? Tem alguma coisa mística com ela? Sim, eu não sei tudo o que aconteceu, mas o que eu sei, desde quando eu fiz o pacto, ela tá sob uma maldição, assim, ela Maldição? tem alguém, alguma coisa que tá perseguindo ela Eu falo baixo. através Eu acho do que eu nunca tempo. transei com ninguém amaldiçoado. Você tem ideia de onde ela esteja? Não. Não, não, eu não sei. Só perguntando, brother. Não se atreva. Não. Vocês são muito divertidos. E a reunião de vocês é sempre assim, confuso. maior parte das vezes, sim. Eu posso dizer uma coisa, a gente não tem muita certeza do que a gente está fazendo. É, eu chego perto da Ellie, né? Eu falo, Ellie, por favor, eu tenho séculos de vida. Se eu quisesse deixar essas circunstâncias organizadas, competentes e extremamente eficientes, eu poderia. Mas qual é a graça de fazer isso? Quando você vive uma imortalidade de tédio, você aprende a apreciar as pequenas confusões da vida. Mas por que que você precisa ser tão babaca assim? Porque O Caio só dá uma olhada pra ele assim. Tá eu vendo? olho pros três assim e falo, as garotas gostam, e alguns caras também. Eu dou uma olhada pro Caim. Essas insinuações já estão me incomodando já. Olho pra ela e já não sei do que ele tá falando. Aí, o Caio senta do lado da Ellie assim, ó. Fala, olha, Ellie, eu. Agora estamos de cada lado, hein? Caramba. Todo mundo longe do Victor. Todo mundo cercando. Olha, E a decisão mas é sua, mas eu queria muito que você não se envolvesse com tudo isso que está acontecendo. É ruim. se meu professor de matemática tá tentando matar a cidade, acho que eu já tô envolvida. Sim, Caio, você tá infelizmente. querendo dizer com isso, Caio, que ela é a garotinha frágil, indefesa, que não pode se proteger e, portanto, não deve entrar em perigo? Mas que coisa machista. O Caio ficou olhando assim. Não é isso que eu tô falando. Ah, o que você está falando, então? O que eu tô falando é que eu quero que você, Ed, fique bem. Eu quero o seu bem. Eu vou te proteger. Se você quiser ir, então eu prometo, eu juro pra você que eu vou te proteger. Eu seguro a mão dela. Ellie, isso deu super certo pra Agnes. A Zoe vai levantar e vai falar com Caralho, ela, o Caio que levanta. escroto! Que escroto! Olha, Caio. A Zoe vai levantar e Caio falar só assim: Ok, levanta. gente, eu acho que pra Repete o mim que já você deu. falou. O Caio levantou. Repete o que você falou. Ah, nossa, eu acho que eu apertei um nervo. Esse pão. Tá, ficou observando os dois. Aí eu viro pra ela e falo assim: Acho que você tá no fundo, apreciando um pouco essa situação, né? Eu olho pro. É o Victor, eu quero gastar um string com o Caim. Ah. Certo, o que Eu que você faz? quero que ele parte pra agressão física com o Victor. Sim, eu tô. Caralho! Sim, Gastou, na eu. cara Era dura. o que eu tava querendo. Ah, então, pra ganhar um XP, eu vou perder um string aqui. Nossa! Deixa eu marcar aqui que eu perdi um. Eu tenho 5 com você, agora 4. O Caim tem alguma string comigo? Boa pergunta. Boa pergunta. Dá uma olhada aí, Caim. Marca o Acho que XP tinha. aí, Marina. Vou marcar. Nossa, deixa eu anotar em algum lugar aqui. Eu tava com 2, né? Agora eu tô com 3. Rumo ao segundo. Como a segunda advancement? É, rumo ao segundo advancement. Tô acho que com o terceiro. Eu vou. Deixa eu pegar minha ficha aqui. O meu primeiro advancement ficou de. De eu pegar as outras barganhas, tudo bem? Que a gente tava na dúvida se era isso ou Ah, não. tá, entendi, beleza. Aí eu peguei as Ah, eu outras. peguei o meu também lá. Que lá, se o Victor for babaca comigo, eu acho que né, tá sendo agora. Se eu ignorar isso, Darkest Victor é o melhor Victor. eu ganho um XP. Ah, o Caim tá puto. Eu vou rolar aqui um lash out físico. Vamos ver. Mas eu só preciso saber isso pra ver como é que eu vou reagir. Você tem strings comigo ou não? Ah, eu acho que eu não tenho Ixi. com você. Tá, ok. Eu acho que não. Tudo que eu precisava saber, continue. Tá. Vou rolar aqui. Beleza. Peraí, foi ruim? Nem vi. Não, não cliquei ainda. Não, deixa eu pegar aqui minha lista dos moves. Faltam um. Cinco. Faltam Ah, que dois. legal. Filho da puta. Cincão. É. Cincão. Posso Deu dar ruim. uma. Cincão eu deixo na conta do Victor. Victor, ele foi pra cima de você. O que você fez? Cara, ele foi pra cima de mim, cego pela sua fúria. Eu tentou, sei lá, me dar um soco, alguma coisa assim. Eu só desvio, só dou um passo pro lado, assim, com classe. Pego o rosto dele, olho nos olhos dele e vou usar meu poder de hipnose, que eu só posso usar caso alguém não tenha strings comigo. Ah, muito bom. Então, E aí? deixa eu rolar aqui. Isso conta como In Pursuit of My Hunger? Depende, o que que você vai fazer com ele? Você prefere que eu descreva primeiro ou role primeiro? Ah, eu prefiro que você role Tá primeiro. bom, então vamos Aí a lá. gente vai colocando as coisas, Tá, né? então são 2d6. É. Mais 2 do meu atributo. E se for em Pursuit of My Power, dá certo, senão não deu. Tá, o que que você quer em linhas gerais? Em linhas gerais, eu quero pôr ele no lugar dele, eu quero obrigar ele a fazer uma coisa que ele não quer. Tipo, eu vou fazer. O que eu quero fazer é uma coisa, tipo, olhar nos olhos, né? Dar a ordem, mandar ele, tipo, se ajoelhar, dar um discurso de, tipo, entenda o seu lugar e depois mandar que ele me beije. Ah, porra. Entendi. Beleza, não, é justo, é em perseguição ao seu poder. Então, beleza. Então, tive um 7. Então é aquilo, eu pego ele pelo rosto, olho nos olhos dele e eu falo: Você tem que entender qual é o seu lugar, moleque. Ajoelhe-se! Quando ele se ajoelhar, eu ajoelho junto. Perante a mim, você não tem vontades, você só está. Você faz parte desse grupo porque eu permito. A sua vontade é algo com que eu brinco. Quer um exemplo? Me beije. Ah, só antes dele beijar, deixa eu só fazer uma pergunta. Você tirou 7 no total, né? Você tem que escolher um da lista, né? E qual que você vai escolher? Preciso da lista, cara. É, eles percebem que você o Ah, hipnotizou. percebe que hipnotizou. Percebe que hipnotizou? Beleza. O Caim tá tentando resistir a essa coisa de ajoelhar, mas ele não consegue, né? Óbvio. Tá bom, ele te dá um beijo aí, Vic. Feito, É o jeito. né? Feito isso, eu levanto, Angry Kissing. né? Feito isso, eu levanto, né? Daquela limpada na boca, assim. Que isso sirva de lição para todos vocês. Eu sou o melhor aliado que vocês têm. Don't fuck with me. É, a Ellie levanta e sai. Acho que deu climão, hein? Deu ruim na reunião. Tô indo embora. E os outros? Eu, antes de sair, eu paro pra olhar se a Zoe e o Caim vão também. Travou. Eu olho e faço uma cara de não, de reprovação pro Victor e vou atrás da Ellie. Ninguém E o ajuda o Caim? Caim. Eu estendo a mão pro Caim levantar. Eu ignoro, levanto sozinho. Vou embora atrás das duas. Beleza. Então, depois desse grupo se unir tão bonito, de uma maneira tão bela, e Não, depois acabou em a tragédia. sua aliança durar 30 segundos. Peraí. Típico do trope, né? Exato. Muito bom. Vão os três de carro? Isso vocês passaram uma boa parte da. Ainda não anoiteceu, mas assim, passaram uma boa parte da tarde conversando. Colocando isso tudo em pratos limpos. E aí fica a pergunta, o que vocês vão fazer agora? Victor. Dado essas circunstâncias, eu vou atrás do Kevin. Nossa. Vai aproveitar a noite pra ir atrás do Kevin. Exato. Vai acabar bem com esse humor que ele tá. E o trio? Gente, é Darkest Self, é o nome do bagulho. Darkest Self. Não, não estou te criticando, eu tô achando super divertido. Não, tá super divertido. A gente tá reagindo. Ok. Nome dos personagens. É como se eu estivesse assistindo a série, entendeu? Com Twitter. Pai, não! Meu Deus, mas eu quero que aconteça. Ô, Victor, só pra efeitos de regras, a Ellie ficou magoada com essa última patifaria aí do. Com essa última patifaria? É. Beleza. Condition, magoada com o Victor. É, sim. Caim também ganhou uma condição, né? E aí, vocês três que estão no carro? Com o Victor. Eu entro no carro, né? Espero eles entrar e falo. E agora? Agora? Agora a gente tá entre a cruz e a espada. É, Zoe. Hum? O quanto a gente pode confiar no Victor? Eu acho que pela demonstração que a gente teve hoje, não muito. Olha, eu não vou ser injusta. É, nos momentos que eu precisei, ele me ajudou, mas... Isso não muda o fato de que ele é bem perigoso. E lembre-se, nós todos somos pessoas passageiras na vida dele. Lembre-se disso você principalmente, Ellie. Se fosse você, eu não sonharia mais em viver feliz pra sempre com ele. Quem disse que eu pensei isso de sair com o carro assim meio constrangido? Quem disse que eu pensei isso? E entra tipo na contramão assim. Né? Aí tá vindo outro carro buzinando na latina. Tá, né? Se eles não falarem nada, eu tô indo pra casa. Vou passar e deixar o Caim, depois vou pra casa. Então, você acha que o senhor vai atrás do Kevin? Eu tenho certeza que ele vai atrás do Kevin. Você acha que ele vai matar o Kevin? Eu olho assim pra ele, fico com uma cara de preocupada. O assim, Kevin é o que vocês tentaram matar ou é o que ele tentou matar antes? Tá ficando complicado. O Kevin é o que ele fez se suicidar? Ou o Kevin não. É o que vocês iam sacrificar? Não, mas ele Zé. Te contou do Não, eu tô falando em off. Tô falando em off. Tá. Então, o Kevin é o que eu sei e que a gente ia sacrificar. Sacrifício. Ah, tá. Isso. Não, beleza. Eu olho pra ele. É, o Kevin é o garoto do sacrifício. É. Que vocês iam sacrificar pro mesmo demônio que o Caim fez um pacto. Quando você coloca desse jeito, parece muito ruim, entendeu? Mas é. Mas então agora vocês querem matá-lo pra ele não contar nada? Não, não, não, não, ah, não. Eu não quero matar. Quem quer matar ele é o Victor. A gente só quer impedir que o Victor mate ele e crie ainda mais problemas, ao mesmo tempo em que a gente convença ele a não dificultar ainda mais a nossa vida. Tá bom, mas como a gente faz isso sem ligar pra polícia e dizer que ele é um vampiro homicida? Você quer ligar pra polícia e dizer que ele é um vampiro homicida? Eu gostaria muito de saber como que essa ligação terminaria. Mas a gente faz como então, Zoe? A gente vai usar o que a gente tem. Eu não posso falar com o Kevin porque eu tava indo em direção com o dele com uma foice e eu acho que a minha presença não vai ser muito apreciada. Mas é você é uma bruxa. Você não pode fazer, sei lá, uma magia de proteção. Ainda não. Preciso ganhar mais um ponto XP. Essa foi uma boa resposta. Eu não tenho nenhuma magia que consiga proteger ele de um vampiro. Mas que a gente monta a guarda, então, à frente da casa dele. Ele... Nossa, desculpa, gente. Ele não vai me ouvir. Mas você e o Caim pode ser que sim. O Caim, eu acho que não. Eu não sei se o Kevin entendeu o que estava acontecendo. É, e a gente quer ter certeza que ele não tenha entendido. Talvez, Ellie, você pudesse... novamente com seu charme, puxar um papo com ele e saber o que que ele tem pensado sobre essa situação toda? Zoe, tô com uma dúvida aqui. É impressão minha ou você tá me achando algum tipo de puta? Eu acho que talvez você tenha um pouco mais de decote do que personalidade. Então, dá aquela olhada. Pra Zoe. Caim tá com a mão no rosto, assim. Não. Eu falo assim, olha, Ellie, você tem que encarar o fato que todo mundo aqui tem uma habilidade. Talvez essa seja a sua. Dou uma bufada e tá bom. Onde que é a casa dele? Alguém sabe onde é a casa dele? Vocês sabem eu tenho já. Então, o Caim sabe, ele vai te indicar o caminho. É. Tá, né? Então vamos lá pra casa do tal Kevin. Beleza. Vocês Vamos estão indo falar pra com casa do Kevin com qual intenção? Vocês vão fazer uma. ver o quanto ele sabe, tentar conversar tudo o que aconteceu. Vamos primeiro até a casa do Kevin. Chegando lá, eu vou dar uma conversada com os seres sobrenaturais para ver o que que dá para fazer. Eu só queria salientar que eles estão indo de Gol Bolinho e indo de Jaguar, hein? Só que é a Ellie que tá dirigindo, então provavelmente a gente A direção maior do que a agressiva sua. da Ellie compensa. Não ia falar nada. Beleza, nesse inteirinho, enquanto os dois grupos estão indo, né? Tá bem, tá bom esse episódio. Bem No interna. no cemitério da cidade. Sim. O Nathan, né? Vestindo aí um moletom, tentando ficar meio de chavado na noite. Espera, né? Alguém. E logo tem a aproximação de um homem de terno preto, camisa branca. E o Nathan se ajoelha, né? E meu senhor. E o Gabriel fala, né? Não, não, meu cavaleiro, levante-se. Você não se ajoelha perante a mim. Ele olha, né? O Gabriel olhando. Diga, você me chamou. E o Neita começa. Senhor, eu não sei quanto aos seus planos. Digo, ele parece, né, meio incomodado com o que está acontecendo. E o Gabriel olha e fala, não, ah, Neita, eu vejo que tem muita dúvida no seu coração. A sua fé, por acaso, fraqueja? E ele, não, meu senhor, jamais, jamais. É só que tantas pessoas inocentes morreram. Aquilo foi tudo, foi realmente necessário? E o Gabriel, absolutamente necessário. Além disso, não existem pessoas inocentes. Qualquer um desses macacos que estão aqui merecem isso ou algo mais. É falta de fé, Neita. Ele disse, sim, meu senhor, sim. Mas as pessoas que andam com a minha irmã, digo, eu sei que elas são, mas aquela menina, Zoe, é realmente necessário? E o Gabriel olhando. Você está questionando as minhas ordens, cavaleiro? Ele, não, meu senhor, não, não, de maneira alguma. Ele, pois bem. Mas não se preocupe, não vai cair sobre você essa responsabilidade. Eu já tenho outra pessoa encarregada. Agora vai, se prepare, a sua hora vai chegar. Beleza, corta para vocês chegando lá na casa do. Da. Na casa do Kevin. Daí eu vou conversar com a Zoe. Zoe, então, né, já que você me colocou nessa posição da puta do grupo, Calma, Ellie, não fica assim. Não tá foi bom, isso, tá você bom. Não pode ver isso como uma coisa negativa. É o seu talento. Eu tô usando isso. Você me paga. Por favor. Mas enfim. Então vamos fazer o seguinte. Um de vocês é amigo dele ou tem algum contato? Não, espera aí. Eu vou fazer alguma coisa aqui e a gente vai ver qual vai ser o melhor curso de ação aqui, tá? Aí eu vou pegar um papel na minha bolsa e vou escrever lá algumas palavras, o nome do Kevin e umas runas e tal. Aí eu coloco o fogo no papel, enquanto o papel tá queimando, eu vou surrando umas macumba aí. Tá, cai, aí abre a janela. Então, não me interrompe, Ali, por favor. Nossa, ficou tudo branco aqui, peraí. A Ali é muito inconveniente. Eu amo e aí local, eu quero... Mas eu tô olhando aqui, ó. Ah, mano, não tá rodando esse bagulho. Alguém, a Zoe caiu. Então, peraí que eu tô tentando entrar. Ah, essa que é do jogo. E agora? Tá logado o Virtual Tabletop? Dá um F5 aí. Não foi? Peraí. Aí, tô entrando. E eu vou rolar um Gaze into the Abyss. O que eu quero saber é qual o melhor curso de ação pra Ellie? Qual é o approach dela? Pra Ellie fazer. Yes. Agora eu tenho um ponto de XP. Dá pra fazer umas macumbas de salvação. Ó, e aí você precisa escolher dois. Visões são lúcidas e detalhadas. As visões mostram o que você deve fazer e você ganha mais um para fazê-lo. As visões te curam ou remover uma condition? As visões te curam removendo uma condition, né? Perdão. Mas a condition não é o harm, no caso. Não. Então, lúcidas e detalhadas, eu não vou poder me arriscar, né? E você pode escolher mais uma, né? Acho que as visões mostram... Essa coisa das visões mostra o que você deve fazer e você ganha mais um pra fazer, uma coisa só. Então é isso aí. Beleza. Então, se você achar muito roubado eu ficar escolhendo essa toda hora, você me fala, né, Vitor? Eu acho não, que o outro mais tudo bem. Assim funciona. Uhum. É a mecânica do jogo. E você perguntou o que especificamente? O que e pra quem? Certo. Eu quero saber o que a Ellie precisa conversar com o Kevin para ele não dedurar a gente. É muito, muito... É pedir demais? Para ele não dedurar vocês? É. Não falar sobre o que aconteceu, não falar com ninguém sobre o que aconteceu aquele dia. Tá bom. Então, a visão pode que você... Pode sair pela culatra muito forte, vai. A visão que você tem é a seguinte. Você tem uma visão do próprio Kevin. Ele tá no quarto dele. E ele tá, né... Você vê que ele pega e andando para um lado para o outro e ele parece tá falando sozinho, né? E ele fica assim, conta para quem? Ninguém vai acreditar em mim. Quem é que vai acreditar em mim? Entendi. Eu vou virar para Ellie e vou falar assim, Ellie, talvez ele já esteja muito inseguro que ninguém vai acreditar nele. Talvez você deveria fazer com que ele tenha certeza que ninguém vai acreditar nele. Tá, mas... Uma ideia. Acho que a gente precisa de um pretexto pra falar com ele. Que tal se um de vocês... Sei lá. Que eu não vou sozinha. Convida ele pra um encontro duplo. Vocês estão parados no... Vocês estão parados na... Na rua da casa dele, né? Zoe, fala que eu sou sua amiga, que eu sou nova na cidade. Não. Olha, você e você vai sair com o Caim. Isso assim. Que vocês estão discutindo, silenciosamente atrás de você, para um jaguar, desce uma pessoa e vai andando em direção à eu porta. Eu vou correndo, eu pego a ele pela mão, vou correndo até a porta, toco a campainha. Eu viro pra ele e falo assim, fala pra ele que você veio avisar que o Victor tá com ciúme de você e veio brigar com ele. E sobe pro quarto com ele e fala pra ele não abrir a porta. E aí eu saio correndo de volta pro quarto. Caralho! De volta? Alguém inventou alguma coisa? Nem ele, tem que rolar pra ver se ela respondeu. O que você faz? O que aconteceu? Você vê as duas malucas descendo o carro. Você chegou, tava descendo, de repente você olha o carro, viram que você tava no meio do caminho, desceram e foram correndo. Eu olho. O que você faz? A casa tem uma janela, tipo, no andar de cima? Ah, com certeza eu tem. Eu entro pra janela no andar de cima. Ah, oh, meu Deus. Beleza. De chavado pra ninguém ver, você dá aquela, né? Exato, daquele pulinho vampírico, sabe? Ah, cara, você é um vampiro, eles são mortais, né? Eles nem te viram, né? Eles viram você e nessa correria do bate, chama um, chama outro, você sumiu. Eu, tipo, toco a campainha e fico pra Zoe, né? Assim, que tá eu tô no carro ainda. Uhum. Eu. Abre a porta e é o pai do Kevin. Ele olha, pois não? É, deu pra ver o que o Victor fez? Não, não, vocês não. Não. Oi, o Kevin está, preciso falar com ele urgente. Ah, quem é você, minha jovem? Sou a Ellie, amiga dele, a gente estuda junto. Ellie? É, Brown. Dá licença, já vou entrando. Vou subir na escada. Nessa que você tá entrando, tá subir na escada. Victor? Sem fazer nenhum, se movimentando pelas sombras e sem fazer nenhum barulho, você está, obviamente a janela está aberta, você está na janela do quarto. É o quarto do... O Robbie está sentado tipo de costas para você, digitando no computador. Tá, então ainda na minha maneira stealth, eu tranco a porta, só deixo ele perceber que eu tô na sala quando faz o clique. Quando ele olhar para a porta, ele vai me ver. Quando você faz, você dá esse clique, né? E aí ele olha assim pra você, se assusta, arregala o olho. Aí eu, na hora que ele arregala, eu já fixo o olhar no olho dele e manda a minha hipnose. Beleza, você tá chegando, colando nele e fazendo isso. A Ellie. Não, eu vi também a janela do quarto dele quando eu tava lá de fora. Você viu que tava aberto, assim. Mas é que assim, só pra me saber qual quarto que é, que eu já vou direto na porta. Ah, você e pra... você chega na porta, a porta tá trancada. A pessoa vai andando atrás, sabe? Tipo, eu vou, tipo, bater e gritar. É, tipo, Kevin, tem uma menina subindo aí. Sabe? Você chega e começa a bater na porta. Isso. Beleza, você vê que tá trancada, começa a bater do lado de dentro. Victor, o que, que você vai fazer? Então, rolar, vou né? rolar a minha parada aqui. Temos um 7 e 9. Se considerar que foi em Pursuit of My Goal de acumular poder, 10. E como que isso aí seria em Pursuit of Seu Goal? Ah, porque eu vou usar ele de leverage contra os outros. O que eu vou falar pra ele é o seguinte: eu vou usar o poder, eu vou sussurrar pra ele, pra que o pessoal de fora não me escute. Eu vou falar o seguinte: Kevin, você não vai falar com ninguém sobre o que você viu na noite do. Na noite do ataque no show. Você não vai falar que tentaram, que a Zoe tentou te matar. Você não vai contar isso pras autoridades ou pra ninguém. Para todos os efeitos, você esqueceu que isso aconteceu. Você só vai contar isso pra alguém caso eu mande. Nessas circunstâncias, você vai procurar as autoridades e você vai dizer o que você viu. Além disso, eu transfiro a foto do meu celular para ele. Você vai dizer que... além disso, você vai dizer que você viu o... um deles, deixa eu pensar quem. Você vai dizer que você viu a Ellie saindo da casa do professor de matemática, e deixou cair esse celular. Deixou o celular com ele, só planejando com a foto. Feito, e é isso. Ah, sim, é claro. E quando se algum deles ia conversar com você sobre o assunto, eu nunca estive aqui, você não se lembra do que aconteceu. Pra você é tudo uma mistura. Tudo bem? Aí você vê que ele só balança a cabeça, né? Você tirou quanto no final? 7? É 10 se você considerar o... Ah, 10. Uhum. Beleza. Não, tá tranquilo. Aí eu dou isso num tapinha no ombro dele e saio. Destranca a porta e sai? Deixa ele destrancar. Eu saio pela janela e vou pro meu carro. Tá bom, então aí no andar de cima, a Ellie batendo, né, já, de repente o pai dele já vai vindo pra ver o que tá acontecendo, a porta abre, o Kevin tá meio sonolento olhando pra você, ele... Ellie? Tudo bem, já vou entrando assim no quarto. Pode entrar, né? Eu fico olhando em volta, assim, procurando se o Victor tá ali. Nada que você veja. Vou olhar pela janela. Nada. Olha, eu consigo ver os meus dois companheiros. No carro, sim. Senta aqui comigo. Aí ele olha pra você, né? Dá uma regalada. Ele. Oi? Tá tudo bem com você? Ah, tô. Um pouco de sono. Por quê? Aquele dia, né? Foi meio corrido. Ele é, foi difícil, né? O Victor veio falar com você? Victor? Não, eu nem sou amigo do Victor. Quem é, né? Mas você não tá a fim de sair com a gente? Sair com vocês quando? É, agora. Agora? Sim, agora. E com vocês quem? É comigo, com a Zoe e com o Caim. Vê que ele olha meio assim, ah, poxa, ele, ah, obrigado, não me leva mal, mas eu tava aqui fazendo. Aí você vê que ele olha pelo computador, assim, ele. Engraçado, eu não lembro o que que eu tava fazendo. Mas eu tava aqui fazendo alguma coisa e eu tô realmente muito cansado. Será que a gente não pode sair amanhã, outro dia? Vou jogar. No caso seria manipular NPC ou. Ah, você pode fazer um Turn Someone On, se você conseguir um string nele, você gasta normalmente, né, para obrigar ele a seguir você. Ou você pode manipular o NPC também, tanto faz. Tá, então vou rolar aqui. O que que você vai rolar? Turn someone on. Também com a nossa tradução magnânima de jogar um charme. Jogar o charme. Ah, obrigado. Nossa, absoluto. Ganhou uma string, já pode torrar se quiser para ele seguir. O que que você Vou fez para tipo, ele? vou. Ah, tá vendo? Ah, ele reclama, mas é efetiva a técnica. Vou me levantar e, tipo, me aproximar dele assim, bem perto. Não, mas você tem certeza? Aí você vê que ele. Ah, ele fica te olhando, né? Ele. Bom, não, eu posso descer, né? Acho que não vai fazer mal, a gente pode sair. Então vamos. Pega essas Ah, coisas. tá bom. Você Ah, vê que ele vai. Vitor, quando eu estiver voltando pro meu carro, eu quero parar no carro deles para falar com quem ficou no carro, se for a Zoe ou o Caim. Ah, é fácil. A Zoe e o Caim estão no carro. Os dois estão no carro, né? Vocês estão lá Eu olhando bato no assim. vidro. O que será que aconteceu de repente, pá, no vidro? A Zoe dá um pulo. Eu sorrio. Aí olha pra mim. Tô esperando ela baixar o vidro pra eu falar com ela. Você faz o Abaixa o gesto, vidro. né, pra baixar o Baixo. vidro. O Caim abaixa a janela. Então, ele já é meu. Não sei o que vocês tinham em mente. Mas fiquem tranquilos, o garoto tá vivo e está seguro. Então, precisa um pouquinho mais de confiança, seria bom, sabe? Ah, e mais uma coisa. Essa foi a segunda. Eu já falei, eu sou um aliado de vocês. Essa foi a segunda vez que vocês tentaram me passar a perna. Não tentem uma terceira. Victor, a gente não tentou te passar a perna, a gente tentou garantir que você não fosse fazer nada que fosse complicar a sua própria vida ainda mais. Ah, certo. Exato. Bom, eu vejo vocês amanhã. E vou pro meu carro. Beleza. A Ellie desce acompanhada pelo Kevin. Tá, vou até o carro lá. Você vê que o Kevin vai entrando assim. Ah, oi, gente, tudo bom? Eu abro a porta, tipo, do passageiro onde tava a Zoe e falo, Zoe, vai lá atrás com seu namorado. A Zoe levanta as mãos sem problemas e vai para o banco de trás. Tudo bem. Tá. Eu sento ali e, tipo, viro pra eles. E aí, gente, a gente vai pra onde? Você vê que ele dá aquela olhada. Não sei, vocês que me chamaram? Hein, Zoe? Ah, deve ter uma pizzaria ali no centro, super bacana e tal. A gente podia ir lá. Tá bom. Ah, tudo bem, né? Vou dar aquela arrancada de sempre, costumeira. Beleza. Mas então, Zoe. A gente não tava. Não tinha mais gente que é com. Que tava aí atrás? Pessoal. Essa pessoa que estava faltando passou por aqui e acabou desmarcando. É. Ele disse que Já resolveu. Mas, sei lá, foi alguma emergência? É, você sabe como que essa pessoa é? Um pouco instável. É. Ah, que pessoa é essa, gente? Que pessoa é essa, Ellie? Que pessoa é essa, né? Eu mando uma mensagem no grupo. Eu não sei, mas eu aposto que estou falando sobre mim. Sorrisinho. É o ex-namorado da Zoe, ele é um pouco possessivo. Ah, nossa. Tudo bem, não vamos falar sobre isso. Eu não sei escolher meus namorados tão bem quanto a Ellie. Ei. Que é aquela relação passiva-agressiva. O Kevin começa a se sentir meio estranho, assim, ele olha, né, tenta mudar de assunto. Pô, Zoe e Caim, legal que vocês estão juntos, eu nem sabia. Foi uma coisa assim, recente. Eu passo a mão assim, penduro no braço dele, assim, sabe? Uhum. Totalmente awkward, a Zoe não sabe se comportar como se ela estivesse namorando alguém. Tá, então eu vou pra pizzaria ali. Mas assim, pra mim, eu tipo, tento puxar sempre o assunto sobre o dia da festa, assim. Tipo, nossa, aquele dia deu medo. É, você começa a falar, né, e você vê que ele só comenta, né, ele fala assim, nossa, deu muito medo e foi por isso que eu fiquei ali no quarto, escondido com vocês. E ainda bem que acabou tudo bem, né, eu nem conseguia me mexer ali, fiquei escondido atrás da cama. Ele Eu começa olho a contar para uma dois e história penso. viajada, mas em nenhum momento ele parece realmente acreditar no que ele fala, sabe? Eu olho para dois. Eu falo, eu acho que, tipo assim, faço uma cara de tipo. Sabe a mãozinha assim? Do Tá, eu vou dar uma disfarçada ali e vou mandar uma mensagem pra Zoe enquanto dirijo, que deixa Muito bom. as coisas mais perigosas. Faz isso não. Tá vendo a hora de ter um acidente nesse jogo? Mas eu vou perguntar pra Zoe assim, o que que tá acontecendo? Não fala assim. Victor passou, disse que já resolveu o problema. Daí eu depois disfarço de novo e Eu mando. mando, então a gente pode deixar ele por aí? Eu acho que agora a gente tem que ir até o fim com essa farsa, né? Acho que. Bom, Acho que agora já é tarde. agora já é tarde, igual a vocês passam uma noite muito awkward comendo pizza com o Kevin, tentando arranjar Fazendo uma. small talk. Fazendo small talk, etc. É o pior encontro de casais de todos os tempos. Tá bom. A So gente podia far, tirar né? uma foto e mandar pro Victor. Tira uma selfie. Tu quer vir olhando pro decote da Ellie? Por favor. Por favor. Se você não mandar, eu mando, cara. O Kevin com certeza fica encarando o decote da Ellie. Eles mandaram uma foto? Vocês estão pensando muito mal da Ellie. Manda, por favor. Eles mandaram uma foto? Vocês vão mandar a foto mesmo? Sim. Quem vai mandar essa foto? Se cair no mandar, eu mando. Tem porque, né? Ah, então a A gente Zoe vai colocou mandar. a L no grupo. Agora. A Zoe vai mandar a foto. Tá. Beleza, você recebe a foto, né? Então, eu recebo a foto, eu olho e respondo. Prefiro. Não, eu olho a foto, eu recebo a foto, eu devolvo com. Olha, eles são mais bonitos, eles parecem mais bonitos do que realmente são. Been there, Nossa. done that. Mais ou menos, né? De uma certa forma. Beleza. E vocês continuam, né? Em determinado momento vocês se tocam que as aulas recomeçam amanhã. Ah, é verdade. Vamos E para casa, é mais porque. ou menos a deixa para vocês encerrarem a noite com o Kevin. Todos são deixados, né, nas suas respectivas casas. A Zoe faz a sua direção agressiva. Não Sim. é ele. A Ellie, perdão. A Zoe dirige com cuidado. Caim. Você entra no seu quarto e imediatamente a voz volta na sua cabeça, né? E o que foi isso essa noite? O que, que você tá falando? Eu acho que eu sei do que ele tá falando. Você vê que ele para assim. Ou você acha que estamos brincando aqui, não é, garoto? É assim que você espera conseguir alguma coisa? Tem muita coisa acontecendo, tem muita gente envolvida, né? É, vamos enumerar então. Primeiro você pega aquela menina que então não estava envolvida com tudo isso, ou que a ignorância a protegia, e vocês a colocam aqui no meio dessa situação toda. Depois você perde o controle para o Victor. Você gostou daquela situação? Eu espero que você tenha gostado de estar nos joelhos dele, porque é isso que você é. Aí eu tô muito puto quando ele fala isso. Você vê que ele para. Você ainda não entendeu, não é? Você acha que sozinho, que sem a minha presença, você vai conseguir alguma coisa. Sem a minha presença, você não é nada. Uma palavra do Victor te coloca de joelhos, te humilha. Por que você não me chamou aquela hora? Eu poderia ter te ajudado. Mas você nem pensou nisso, não é? Você é bom o suficiente, você pode fazer tudo sozinho. Você pode, inclusive, defender a sua garota sozinho, não é? Aí você vê que ele vai falando isso. E... sobe a música. Ai, minha mão tá enrolada no... Gente, eu tô enrolando o fio do headset na minha mão. E aí ele fala, né? Então talvez seja a hora de você lembrar, garoto. Lembrar da última vez que você achou que podia resolver as coisas sem a minha presença. Lembrar do que aconteceu. Aí você vê que ele para e fala assim, vamos, olhe para suas mãos. E quando você olha para suas mãos, tem sangue nas suas mãos. Você dá aquela olhada, né, para a mão, e quando você ergue o olho, você não está mais no seu quarto. Onde você está? Eu tô num casebre, assim, uma casa meio velha. Nossa, espera que o som tá muito alto, não tô. Um casebre, né? E você olha de novo para as suas mãos e o seu corpo não é o seu corpo. Você está no corpo de uma mulher. Ou de uma garota, nesse caso. Sim. E quando você olha no chão, tem uma outra garota caída. Com uma faca cravada no peito e sangue. E na sua cabeça, você sabe que você foi o responsável por aquilo. Nessa hora eu dou um berro, assim, um grito. Você dá e o demônio fica, sabe, aparecendo e falando no seu ouvido, né? Ele fala, não é? Não foram as suas palavras? Aí ele vai pro outro ouvido e fala, eu sei cuidar da minha vida, deu fora daqui, não volte nunca mais. Pois é, foi isso que aconteceu. Ele fala, e depois? Aí ele manda esse e depois, né? Uhum. E você sente que você não tá mais no controle do seu corpo. Uhum. Você olha pro lado e tem uma mesa. E em cima da mesa tem uma arma, né? Uma pistola. Uhum. Você anda em direção a ela. Você pega a pistola. Você carrega a pistola. Coloca a pistola na boca. Uhum. E chorando você puxa o gatilho. E nesse estouro, você abre os olhos no seu quarto. E fala, não esqueça, garoto. Quem depende de quem aqui? Cai no chão, assim. Aí começa a chorar, assim. Sem... Beleza. Dia seguinte. Vocês acordam. Olha o tamanho desse fone. Vocês acordam e é hora da aula. Eu tava cuidando desse forninho com carinho. Só mandando aqui, depois do Dark Self, o Victor passou a se vestir assim. Ai, meu Deus. Eu Tenho até vi. até medo de abrir. Senhora. Agora sim que tá o Tom Cruise com desconto mesmo, hein? Caramba, Tom Cruise com desconto. Tom Cruise de baixo orçamento. Ah, eu acho que essa frase deveria ser usada. Nem em jogo? Eu tô esperando tanta oportunidade pra usar. Ele aparecer assim e falar, nossa. Tu tá parecendo Tom Cruise. É, bom, vocês se reúnem e... aula, né? Primeiro dia na escola pós tudo isso que rolou. vocês estão no meio da aula, aula de literatura. Oh, só uma coisa. Eu quero dar uma quicada na Mary aqui, ó. E sentar com o meu novo grupo. Ai, você fechou aí com... Fechou com a rodinha do mal? Da mesma maneira, eu volto a sentar no meu lugar original. Só de sacanagem. Fazer uma transferência aqui, né? Caramba, fechou um grupinho do mal aqui, o L da morte. Caim apoia o pé na sua cadeira, assim. Na parte de trás. Bom, vocês estão na aula, aula de literatura, e ninguém se importa, né? E aí, o que está rolando entre vocês depois da noite de ontem? O clima tá aquela coisa, né? Ninguém tá falando com ninguém, tá aquela coisa pesada, os próprios professores estão tentando, né? Eles tentam, mas sem muita vontade, né? Fazer o pessoal prestar atenção, tentar motivar os alunos. Mas você vê que para eles também tá uma coisa pesarosa, né? Praticamente todo mundo perdeu alguém querido. Talvez a professora de literatura menos, porque ela... Em algum momento, durante alguma aula, eu faço uma piada do tipo... Poxa, gente, que clima é esse? Não é como se tivesse morrido alguém... Ah. Ô, Vitor, quem da sala já não tá mais ali? Vai marcando X aí. Não, na verdade... Tá todo mundo? Acho que, só o Zeke não, né? O Zeke ficava sentado na frente, né? do Victor. E o Robbie. Tá. Ah, beleza. Eu vou... O Robbie eu já tirei ele, né? Eu vou cutucar a Christy. A Christy é que o Victor jogou na galera, né? Pra salvar a vida de todos vocês. Essa parte ninguém lembra, né? Beleza. Tirar o Zeke da sala. Beleza, você vai dar um toque na Christy? Ellie. É, ô Christy, você vai dar virada aqui, assim. Conversando com a Zoe, acho que a gente podia sair juntos, né? Nossa. Você vê que ela olha assim, sei lá. Da aula. Tá um clima meio estranho, né? Mas é bom pra espairecer. A Zoe, ela tá meio triste também. Ela tá precisando da nossa amizade. Eu olho pra Zoe. A Zoe, eu imagino que tá prestando atenção nessa conversa ou o quê? A Zoe dá uma levantada de sobrancelha, tipo, o que que essa menina tá fazendo? Aí você vê que a Chris dá uma olhada assim nela, né? Bom, tá, né? Tá, então depois da aula a gente se fala. Tá bom. Ela parece meio distante, sabe? Tipo, meio deixa a vida me levar, você falou, ela, ah, não, aí você vai dar uma mensagem pra Zoe, tipo assim. Concordou muito a Way. Eu lembrei agora que a última vez que eu vi a Chris, ela tava sendo devorada. Eu mando no grupo Angel Monsters. How the hell is she alive? Eu mando várias interrogações. Eu mando um, você é um babaca. Eu respondo com, mas eu sou o seu babaca, sorrisinho. Isso é no grupo, essa patifaria. É, o grupo de WhatsApp. Grupo tá vendo WhatsApp. Porque é uma merda o WhatsApp? Caralho. Tá, então, assim, não vou fazer nada de... aula, né? Sair. Ah, eu vou mandar uma mensagem pra ele. Eu vou falar assim, já que você tá fazendo um clube da Luluzinha hoje à noite, você podia convidar a Catherine também. Você deu um telefone dela? Tenho? Tenho. Tem, é fácil ter. Ela é representante de sala, ela deixa o telefone dela com todo mundo da sala. Tá, então eu vou mandar mensagem pra ela, te falando, ô, não sei se você lembra. E aí eu vou mandar mensagem na sua casa, porque no meu quarto não dá, né? Na casa de quem? Na casa da Catherine? Da Não, Ellie. Eu mando pra Zoe. Tem certeza? Na minha casa, onde vocês acham que meu irmão faz parte de um assassinato em massa? Eu mando uma mensagem. Você lembra do meu quarto? Ah, exótico, né? Preferível. Ninguém vai achar que seu irmão é um psicótico. Todo mundo vai achar que ele é, tipo assim, mais uma atração da noite. Tá bom, então eu mando uma mensagem pra Catherine falando que eu queria me enturmar mais e queria marcar organizou uma reunião, uma reuniãozinha de só de garotas em casa e tal. Se ela podia aparecer. Aí você vê que ela recebe no meio da aula, ela tá aquela olhada pra você, né? E ela responde, né? Ela é um pouco evasiva, né? Ela tenta ser educada, ela fala, pô, vou ver e tal, tá meio difícil, depois que aconteceu, sair de casa complicado. Daí eu mando, não, mas então não se preocupe, a gente pode se reunir na sua casa, então. E ela manda, sabe, tipo, ah, preciso ver com meu pai, sabe? Manda uma assim, deixa em aberto. Ela não fecha o assunto. Ah, então não pressiona, por hora. Beleza. Victor, são suas últimas 24 horas em Angel's Lake. O que passa pela sua cabeça? No momento passa pela minha cabeça, eu nunca comi uma cheerleader. Eu não acredito que em 200 anos você nunca comeu uma cheerleader, cara. Ninguém acredita. Não nesse não, sentido. Porra. Eu nunca almocei uma cheerleader. Ah, também. Então, duvido. É nesse sentido mesmo que eu tô querendo dizer. Eu duvido dos dois sentidos. Olha aí. Eu duvido de todos os sentidos. Você vê, né? A moral do personagem tá complicada, cara. Sempre existiu amanhã, né? Era aquela coisa que sempre ficava pra exato, amanhã, né? E tal. Tudo... Eu sempre achei que os pompons não eram legais, né? Então. Mas agora tem fácil. É, então, tô pensando nisso, preferindo dar um intervalo aí. Não, tranquilo, o intervalo toca. E então, quando der um intervalo, eu vou caçar alguma cheerleader aí pelo... Uhum. Pelo... É, o fazer toda a parte da caça e alimentação exato. É fácil pra você. É, então, feito isso, né, aquela coisa, termino de fazer o lanche, né, deixei a mina jogada no banheiro semi-inconsciente e... Sai a porta e vejo a Ellie. E aí eu vou fazer a outra coisa que eu quero fazer nas minhas últimas 24 horas em Angel's Lake. Chego pra ele, oi Ellie, sabe, eu acho que as coisas estão um pouco esquisitas entre a gente. Você não quer almoçar comigo? Pra gente conversar sobre as coisas, sobre a nossa situação? Almoçar? A gente pode chamar o Caim e a Zoe, né? Aí eu falo assim, eu conheço, eu me aproximo um pouco dela, né? Eu conheço... Você, eu conheço gente como você. Você fala que você tem medo de que eu sou um monstro, e embora tudo que eu tenha feito pra você tenha sido bom e tenha sido no sentido de você ficar uma pessoa mais tranquila. Mas você, eu sei que você não consegue tirar da cabeça a noite que a gente teve naquele show, e eu sei que você não consegue tirar da sua cabeça que sim, eu sou extremamente perigoso e o quanto você gosta disso. Então acho que você quer almoçar comigo, e eu vou gastar uma string e você vai almoçar comigo. Tá bom, né? O que eu posso fazer com essa string? Você ganhou XP. Deixa eu marcar aqui. Vou marcar. E só nós dois. E não conte pra ninguém quem tá indo. Muito bem, com esse acordo muito bem colocado, né? Zoe e Caim, alguma coisa? O Caim mandou uma mensagem pra Zoe. Assim, o Caim, não sei se a Ellie ou a Zoe reparam assim, tá, não tá com uma cara muito boa, não, hoje. E ele mandou uma mensagem pra Zoe, assim, porque tinha mandado uma mensagem, né? Tipo, que é verdade. Você, etc. Uhum. Não, aquele dia não teve como a gente conversar, queria conversar com você. Tá, aí eu respondo pra vamos sair pra almoçar. Meio da confusão, eu tinha esquecido mesmo. Olha esse Caim se aproveitando da situação. Abrindo as asinhas. Eu respondo que é verdade, no meio da confusão eu tinha esquecido e vamos sim. Beleza. Então, se ninguém for fazer mais nada na escola, corta pra esse almoço. Então, beleza, né? Eu reservei. Imagino que vocês acabaram indo em lugares separados no final das contas. Né? Eu duvido muito que o Caim vai conseguir pagar o lugar que eu vou levar. Olha, babaca. Tá. Olha como é babaca. Vamos no dogão da esquina. Olha como é babaca, cara. Ellie e Victor. E aí, vocês estão lá? Onde você levou ela pra almoçar? Ah, sei lá, o melhor restaurante que tiver em Angels Lake. Beleza, tranquilo. Tá. E aí? Vocês estão lá, né? Ah, sua mesa tá reservada, senhor Victor. Ah, sim, sim. Tô esperando. Faz o pedido, né? Aquelas coisas. E quero ser sincero com você, Ellie. Você tem medo de mim? Sim. Por quê? Olho pro lado pra ver se não tem ninguém ouvindo. Que você é um vampiro. E eu sempre fui um vampiro, desde todo momento que nós nos conhecemos. E eu nunca te fiz mal. Mas você passa mais tempo tentando me impressionar do que sendo legal comigo. É mesmo? Nunca tinha pensado por esse lado. Sabe, eu não sei exatamente por que você me chamou a atenção no primeiro dia de aula. Talvez tenha sido a sua coragem em riscar o meu carro daquele jeito. Hoje em dia eu não sei se teria levado as coisas tão bem, mas aquilo foi interessante. Fazia muito tempo que ninguém, com ou sem conhecimento de causa, fizesse alguma coisa assim. Eu só queria deixar claro que, pelo pouco tempo que a gente se conheceu, você foi importante. O pouco que a gente teve foi uma coisa importante pra mim. Talvez eu desapareça por um tempo. Eu vou precisar pagar uma promessa que eu fiz. Eu não sei quando que eu vou voltar pra Angels Lake. Se eu vou voltar pra Angels Lake. Mas você vai deixar a gente... A Zoe disse que a gente tinha que resolver tudo aqui e você vai embora? Eu não tenho escolha. Foi o acordo que eu fiz pra tirar a Zoe da cadeia. Porque apesar de ser babaca, de ser, enfim, tudo que vocês dizem que eu sou, eu também sou confiável, sempre estive lá pra quando vocês precisaram. Então, eu paguei um preço muito, muito alto pra tirar ela da cadeia. E eu vou ter que pagar esse favor. O mundo que eu te apresentei, o mundo que eu te contei que existe, aliás, o mundo que eu te contei que existe, porque nenhuma das outras pessoas tiveram coragem de mostrar suas verdadeiras faces pra você, tem regras, e quando você não segue essas regras, acontecem consequências. Então, eu vou precisar ir. Eu vou tomar algumas medidas para tentar deixar vocês confortáveis aqui. Eu queria te dizer isso antes de ir embora. E tem uma coisa que tá me incomodando. Você tentou matar o Zack? Eu tentei. Nossa, aspirada assim. Quando a gente se conheceu, Ellie, eu falei uma coisa pra você. Eu falei que eu não sou uma boa pessoa, mas isso que eu estava querendo ser. E por alguma razão você foi uma boa influência pra mim. Só que coisas aconteceram. Tem a ver com esse favor que eu tô te falando. Eu mudei. Eu me tornei uma pessoa que não pode estar com você. Por mais que eu queira, eu tive que afastar você e tive que afastar os outros de mim da maneira mais competente que eu podia, porque eu não tenho controle de mim o tempo todo. Eu acho que foi mancada pra caralho zoar a namorada morta do Caim, foi mancada fazer ele se ajoelhar e sabe, curva-se perante Zod e tudo mais. Foi, mas era o que eu tinha que fazer, porque se eu saísse da cidade do jeito que as coisas estavam, é capaz que algum de vocês tentasse vir atrás de mim, eu não posso deixar isso acontecer. Eu só não queria sair com, bom, você tendo essa imagem de mim. Peraí, você tá me dizendo que tudo que você fez foi pro nosso bem? É isso que eu tô tentando te dizer, e você provavelmente não vai acreditar, mas algum dia você vai perceber que tinha algum lado de razão aí, que vampiro ou não, e eu já fiz mal pra muita gente, eu nunca fiz mal pra você. Mas você podia dar uma prova disso e tentar ajudar o Zack, que você deixou em coma. Você sabe por que eu fiz o que eu fiz com o Zack? Não. Eu imaginei. O Zack, ele... O que eu fiz com a mãe do Zack, na verdade, foi muito babaca. Agora, tentar matar o Zack foi uma consequência direta do fato de que ele estava colocando a mim ele tentou me matar, ele atirou em mim. A questão é que eu não posso morrer. Só que isso deixa problemas. Eu não estou sempre consciente quando eu estou nesse período de transição, vamos colocar assim. Se meu corpo tivesse sido encontrado, eu teria que ter saído de Angel's Lake para sempre, eu teria que ter fugido. E eu gosto dessa cidade. Essa cidade já me acolheu muitas e muitas vezes. E Mas eu não tinha muito o que fazer. você disse que resolveu as coisas com o Kevin. Você resolveu de que forma? Você vai matar ele também? Não, o Kevin vai viver. Eu tenho uma coisa que eu posso fazer. Eu posso mexer com a cabeça das pessoas de algumas formas. Mas isso daí não. Não, foi o que eu fiz com o Kevin porque vocês pediram. E é o que eu te falei, eu não sou uma boa pessoa, e o que eu fiz com o Zack foi um ato de egoísmo e crueldade, que eu talvez não tivesse feito se eu já conhecesse vocês. A eternidade é um lugar muito sozinho e vocês foram bons amigos quando eu precisei. Ô, Vitor, vou perdoar ele de novo, pra ganhar uma stream em cima dele. Beleza. Como é que você demonstra o seu perdão? Eu repouso a minha mão em cima da dele. Falou, Ellie, eu sei que o que eu vou te falar agora pode parecer um pouco egoísta, mas eu vou entender, eu não vou fazer nada se você recusar, mas são as minhas últimas 24 horas em Angel's Lake antes que eu tenha que sair dessa cidade, e eu queria passar esses últimos tempos com você, esses últimos dias, essas últimas horas com você. Tá, para um instante, fico pensativo. É, tá bom. Tudo bem, então saindo daqui, eu tinha um plano se você dissesse sim, tinha um plano se você dissesse não. Como você disse sim, se você terminar seu almoço, eu vou te levar num lugar que eu acho que você vai gostar. Tá, ela balança a cabeça positivo, né? Meio com medo, meio ansiosa. Beleza. O Caim Zoe. Na parte pobre da cidade. Não, não, não tô. Tomando, comendo um dogão na Tô praça. dogão. E aí? Eu falo assim, o que que tá acontecendo que você precisa conversar comigo? Eu preciso conversar com alguém de tudo que tá acontecendo. Eu não te contei, né, o motivo que eu fiz o pacto. Não, eu achei melhor não te pressionar. Há muito tempo atrás, eu era uma pessoa diferente que eu hoje. Enfim, e eu tinha uma noiva. E ela foi morta. Tudo isso aconteceu na época em que você e o Victor eram amigos pela primeira vez? Sim, ele. E foi o Victor que ele teve algum envolvimento com a morte da Não, sua noiva? não, ele não teve nada a ver. Mas pelo menos uma vez, né? Essa vez ele não tinha nada a ver mesmo. Mas enfim. Ele, inclusive, ia ser padrinho do nosso casamento. Mas, bom. E ela morreu, e eu me desesperei e aceitei fazer o pacto com o demônio que, né, me acompanha desde então. E eu tenho vivido e morrido, e vivido e morrido até hoje. E você se lembra de todas as vezes? Mais ou menos, mas de modo geral, sim. Eu me lembro de bastante coisa que aconteceu. Eu imagino que esse tipo de conhecimento seja algo meio pesado de se carregar. Sim. Tudo que aconteceu e os meus erros e tudo que eu fiz de errado e. Você vê que o Caim, a voz dele vai fraquejando, assim. Ele Eu pega, dou um assim, e fala. abraço no Caim. Oh. Daqueles tapinha nas costas, assim. O Caim te dá um abraço. Sim. Nho. Eu falo, eu não sei, no que exatamente eu posso te ajudar nesse sentido, mas a gente tem que se manter unido, nós quatro. Nós três. Eu sei que o Victor é difícil de se lidar na maioria das vezes, mas ele tem a sua lealdade também. O que eu vejo nele é... Caim, tenta se lembrar dele quando vocês conheceram pela primeira vez. Caim para, assim, pra pensar um pouco. Ele era meio esquisito. Vivia lendo um monte de... Inclusive, ele era muito como o Ned, né? Da turma de vocês. Eu pergunto, quando vocês se conheceram pela primeira vez, ele já era, vamos dizer, como ele é hoje? Se é que você me entende. Ele era, enfim, vampiro, eu não faço a menor ideia. Mas ele não é do jeito que ele é hoje, assim. Esse imbecil. É. Que é bem triste. Talvez a gente consiga trazer um lado melhor dele de volta à tona. Seria bom, mas eu não sei se isso é possível. E Zoe, aquele dia que a gente viu, foi na casa do professor Cheng. O que você viu lá dentro? Você quer saber como que ele tava lá dentro? Quer mesmo? Talvez isso ajude. Ele nas nossas investigações. Ele tava crucificado, né? Sim. Sem os olhos. E ele tava crucificado e todo podre já. E ele não tinha os olhos. E a casa dele tava muito bagunçada. Casa tava muito bagunçada. Tava, tipo, muito caótico. Isso é uma informação, né? Tipo, os pés todo lado. Mas eu não... Oh, meu Deus! Um homem crucificado e puta merda, quem foi que deixou esse copo? Esse tava pior do que o meu pai, tu sabe? Existe, entre a Bíblia do Rob e... o nosso querido professor crucificado agora, parece que existe bastante imagens católicas e símbolos católicos sendo utilizados por esse... Esse... Eu não gosto nem de falar o nome dele. Enfim, eu conversei com o demônio, entidade, enfim, a voz, não sei como explicar. E quem me disse é que o Gabriel talvez ele é e não é como o demônio, enfim. Eu não sei muito bem o que isso quer dizer. Eu sei que ele, bom, definitivamente ele é muito perigoso, a gente não tem dúvida disso. E, pelo que aconteceu com o professor Cheng, eu tenho certeza que você está em perigo, muito. Você disse que o senhor Cheng foi falar com você. E... Eu tenho certeza que eu estou em perigo desde aquela vez que eu... me peguei testemunhando o Rob se matando. Desde aquele dia. Aquilo deve ter sido horrível. Tem essa história dessa Bíblia também. Exatamente. A gente nunca mais teve nenhuma pista sobre essa Bíblia. Engraçado, teve um sonho que eu tive antes de me lembrar de tudo. Eu tava atrás de. Eu ia pegar um livro. É um livro estranho. Você Não sei também se anda tendo sonhos estranhos? muitos, pra falar a verdade. Tem sido um problema entre a gente. Sim. Ok, ainda uma risada, assim. Mas e aí, o que que a gente vai fazer agora? Você tem alguma ideia? Eu não sei o que fazer agora, mas eu toda vez eu sempre me meto nesse tipo de confusão. Toda vez. Eu já vi muita gente se machucar e morrer por causa disso. E eu não quero que isso aconteça com você. Ninguém. Sim. Então, eu não sei o que eu vou. É, eu infelizmente já me machuquei bastante, Caim. Agora, você já encontrou a sua noiva dessa vez? O Caim não responde assim. Talvez eu. Se eu ficar em ele, não responde muito bem, assim, ele fica meio em cima do muro pra falar. Ele se lembra do que o demônio mostrou pra ele ontem. Tá, a Zoe na cabeça dela acha que é a Ellie, pelo comportamento do Caim. Falando para ela na casa do Victor que ia proteger ela e lá, Faz lógica na sua cabeça. lá, lá. Beleza. Aí eu falo para ele assim, tudo bem, Caim, não se preocupa, nós vamos ficar todos unidos e vamos tentar nos proteger uns aos outros o melhor possível. Você pode ficar tranquilo que você tá dividindo o seu fardo dessa vez com mais alguém. Beleza. Victor e Ellie. Bom, depois do almoço. Qual que é a programação para Depois do vocês? almoço, eu levo, pego o carro, né, e levo ela para levar ele num. Lembrando que você parte essa noite, Victor. Eu levo ela até uma parte um pouquinho afastada da cidade. É tipo uma casinha de campo, no, perto de um lagozinho, onde os von Kempfer passam as férias, sabe? Ou a igreja tá à vista? Ah, pode ser, Tá. Assim, tá. no mesmo A lago, né? ilha da igreja tá à vista. Eu paro o carro, né? Peço pra ela entrar. Essa aqui é uma. Foi a primeira casa que eu construí quando eu cheguei nessa cidade, há quase 250 anos atrás. E qual a sua idade real? Eu nasci em 1372. Dá uma parada assim, olha. Porque um cara dessa idade tá na escola. É, eu sempre. Melhor pergunta. Uma vez eu tive uma conversa com um homem muito sábio, e ele me disse que a maneira mais fácil de você se permanecer jovem é você manter contato com os jovens. Quando você tem a idade que eu tenho, você acaba perdendo contato. Se você se deixar se afastar, você perde contato com as pessoas, e as pessoas podem começar a virar peões em jogos maiores, pelo menos é assim que a minha mãe pensa. E, bom, eu não queria que isso acontecesse comigo, então eu sempre frequentei os lugares que os jovens frequentam para me forçar a viver e a pensar e enxergar a eternidade como uma coisa cheia de incertezas que podem acontecer no amanhã ou no depois, como é o dia a dia de um adolescente. É o momento mais bonito que a vida tem e eu já passei por todos eles. É, peraí, você tem uma mãe vampira. É, pois é. Eu tenho. É um pouco complicado. Imagino. Ela é uma real bitch. Mas. Tipo, tá aquele lago bonito, assim. Eu não tenho muito tempo, Ellie, e eu acho que. Eu não sei, sabe? Eu não sei por que desde que eu conheci você eu me sinto como me senti. Mas eu não quero deixar Angels Lake sem que você soubesse. E aí eu pego a Ellie assim, olho no rosto dela e falo, Ellie, eu amo você. Olha que E, bonito. né? E aí eu tento, tipo, beijo e sex move se possível. Ah, vendo por mim tudo bem. Bom, agora. Ele não se opõe. Agora, Darkest Victor for a Reason. Quando tiver, tipo, né, a coisa indo, tal, o jogo foi pra cama, tá, aquela coisa mais Quente. quente, em algum momento eu sussurro no ouvido dela. E tudo isso que eu te falei seria lindo, se fosse verdade. E aí eu tento, né, tipo, aproveitando a situação que ela está, prender ela na cama, tipo, algemar no estrado, alguma coisa assim. Ah, você já deixou isso Já preparado de deixei. antemão, você consegue. Sim. Olha aí, ó. Feito isso, eu levanto da cama, ganho uma string nela, porque eu dei deny sexually nela. Boa. Levanto, né, olhando para a Ellie, que deve estar um pouco confusa. Ellie, Bastante. lembra que eu te falei que eu não sou, que quando existe uma coisa que acontece com os vampiros e que eu não tenho exatamente controle sobre mim? Pois é. Quando a gente, uma coisa que eu deixei de te falar sobre os vampiros é que nós temos uma certa liberdade e eu tentei viver essa vida que eu te falei e eu estava conseguindo até eu fazer esse pacto com a minha mãe que eu tenho que cumprir essa noite. E se eu cumprir essa noite, eu vou me tornar algo que eu definitivamente não quero ser. Então, mas o processo, quando eu me alimentei de você, os rituais que eu tenho que fazer, eles fazem com que é como se a humanidade que eu tenho dentro de mim fosse desligada. E, sabe, eu não me sinto mais como eu me sinto antes. Eu perdi esse contato e agora sim, eu enxergo a maioria de vocês como peões num grande jogo. E você é a rainha que eu estava precisando. Não é nada pessoal. Eu pego o celular dela, procuro pelos números. E veja se tem o número do professor de particular de matemática. Ah, você tem o contato dele? Tá, eu Victor, o que que você vai Tem. fazer? Tem, consegue sim. Eu ligo pro número. E a voz atende, né? Diga. Gabriel, eu acho que eu tenho. Você sabe quem tá falando? Sou eu, Victor. Eu E sei. eu, se você viu o número que te ligou, eu tenho algo que eu sei que é importante para você. E eu estou disposto a fazer uma troca. E eu estou desesperado. Eu te entrego a Ellie, ou melhor, eu deixo a Ellie continuar como ela é e ser útil para seja lá qual for o plano que você tiver. Mas eu preciso da sua ajuda. Eu não vou embora de Jonzik hoje. Eu preciso da sua ajuda para eu preciso da sua ajuda para derrotar a minha mãe. Beleza. Tan. Você manda essa e faz um. E dá um clique, né? O telefone desliga, né? E você fica olhando para ele. Troca pra Zoe e. Zoe e Caim. Nisso já passou a tarde, né? Tá anoitecendo. Zoe e Caim. Vocês estavam conversando e depois passaram a tarde juntos. Já está de noite, né? Tipo, terminou de anoitecer. O que vocês estão fazendo? Zoe, Ah, vocês eu não estão em sei, eu choque. acho que a gente. Estou em choque. Todo mundo ficou em choque. Tá um pouco passado aqui. Eu imaginaria que a gente teria ido cada um para sua casa, não sei. Vocês continuaram a. Depois daquele momento, né, vocês acabaram passando o dia juntos, nessa, né, de conversar e tal. Foi um dia bem ameno, né, entre vocês. Aquela coisa mais amizade, assim, sabe? Por um momento, vocês conseguiram essa presença do outro, conseguiu aliviar. E vocês até se esqueceram de matemática, Bíblia, vampiros, demônios, o que quer que seja. E foi uma tarde muito, muito agradável mesmo. Sem Ellie, sem Victor, sem notícia dos dois, nem nada. Muito mais fácil, né? Olha que vida boa. A gente podia ser só os dois protagonistas dessa história. E Se a gente estivesse numa série de TV. agora, Mas qual é a emoção, né? onde vocês Exato. estão indo? Não sei onde Pode a gente ser, tá tipo, indo. estão indo para casa, não sei. Tá, O que então vocês acho que têm que fazer? pode ser. A gente tá indo pra casa, daí no meio do caminho eu vou falar assim: engraçado, a Ellie tava agitando de todo mundo se encontrar, alguém, de um grupo de meninas hoje, mas ela sumiu. Estranho. Não tô gostando disso. Eu vou dar uma mensagem pra ele. Nem resposta. Estranho. Normalmente ela é a pessoa que manda 200 mensagens se você demora 30 segundos pra responder. Tá falando Eu que é sou vizinha vocês? dela. Você quer dar uma passada na casa dela pra perguntar se ela tá por lá ou... Não, acho que a gente podia. Vamos Então lá. vamos lá. Beleza, vocês chegam na casa dela, estão só os pais da Ellie e eles não sabem onde ela tá. Ela não mandou notícia, nada. O carro tá lá. O carro está lá. Ixi, alguém caiu. Foi eu, já tô Alguém. entrando de novo. Será que ela tá com o Victor? Eu vou mandar uma mensagem pro Victor. Victor, você tá com a Ellie por um acaso? Não. Simples, rápido e direto. Assim, vocês não têm muito motivo para desconfiar de nada, né? Vocês passaram uma tarde boa, ninguém ligou. A Ellie, quando tá com coisas e problemas, manda várias mensagens, né? Eu vou mandar aí uma mensagem para ela. Falou, miou o rolê de hoje? Sem resposta, né? Se bem que o Victor está com o celular dela, né? Por enquanto, eu não vou responder nada. Ah, sim, então, Tô X. aguardando uma resposta do professor. E aí, dois? Eu falo para ele pro Caim, eu também não tô conseguindo falar com ela. Eu não Você sei. tem o um contato de irmão dela? Eu tenho Nenhum contato de de irmão. vocês tem. Não. Vem comigo, vamos na minha casa. Eu vou jogar uns búzios lá pra saber o que eu acho onde ela tá. Boa, muito boa. Na dúvida, Búzios. E Eu só aí? tô me perguntando assim, onde será que a Ellie tá? Será que tá tudo bem? Ah, quem? Corre, né? Na moralzinha. Na Tá me moralzinha, perguntando? assim, de coração. Ah, na Tá. moral, assim. Por Na isso que essa boa. filha sempre morre, cara. Bom. Vocês estão no quarto da Zoe. Você vai fazer É, um gaze. gaze into the abyss? Yes. Role. Minha XP, né? 10. Aquela coisa de sempre, né? Visões lúcidas e detalhadas. Eu imagino que você vai escolher isso. As visões lúcidas e detalhadas, você sabe o que você deve fazer e você ganha mais um para fazê-lo. E a outra que é as visões confusas ou não? Do meu. Não, ser 10 Esse ou é o que mais é a é esse partir de mesmo. 9, né? Isso. Então é essa mesmo. Então, beleza. A visão que você tem é da Ellie, amarrada na cama, Algemada. algemada na cama, e na frente dela tá o Victor. Tá, Você mas tem dá para essa visão, discernir. né? Você Dá para tem. discernir se é uma coisa. Se eles estão, tipo. Ah, vem uma Coisa sensação. mútua Uma ou sensação não? de urgência na sua cabeça. Também pode E significar várias coisas. você. De urgência. E você tem uma outra visão que é do Caim ensanguentado nos seus braços. Você abre o olho, né? E antes que você possa dizer qualquer coisa, você escuta o estouro, né, o estalo. O Caim está na sua frente, né, entre você e a janela do quarto. E o sangue respinga na sua cara. Demora aquele segundo pra você sacar o que tá acontecendo, mas você desce o olhar e você vê a mancha de sangue no peito do Caim. E ele cai nos seus braços. Jesus! E aí, da onde corta, que veio? Corta pra longe daí, né, numa distância de tiro, o Kurtz desmontando o rifle dele, né? Nossa! E ele, sinto muito, garoto. Sinto muito. E a gente corta aqui. Não! Marina, esse é o meu sentimento quando acabou o episódio com eu sendo algemada, menino presa. Quantos cliffhangers? Beleza. Não! Nossa, esse forninho valeu por dois ou três. Calma. Que... Eu não tava esperando isso. Muito na verdade, eu tava esperando, assim, que se fosse alguma coisa assim, eu provavelmente ia acabar tomando um tiro pra salvar alguém. Mas você adiantou isso pra mim. Muito obrigado, mestre. Vamos ver aqui. Eu tô aqui com a música desse episódio. O próximo episódio vai ser o enterro do Caim. Eu já vou começar a fazer uma ficha nova aqui. Um tá? Dos dois. Né? Exato. Bom, tá, eu vou, se eu morrer, fantasma, hein? Imagina o fantasma do Victor assombrando tudo vocês. Bom, todo mundo pensando aí nas cenas do próximo episódio? Sim. Cenas do próximo episódio. A música. É, que cena que eu vou narrar, né? Agora você pode. Próximo episódio. A música agora. Evolução diária da UTI. Todo mundo? Sim. Então toca aí. Aí, quem quiser pode narrar. Tá, é. É a Ellie falando com a Zoe, assim, tipo, andando em direção a ela, ela meio que dando a recuada e dizendo: Você vive falando do meu decote, do meu corpo, ou isso é inveja, ou isso é. E aí ela se aproxima, tipo, lábio com lábio. Para aí. A do Victor vai ser. É, o Victor cai, tipo, ele tá sem camisa, machucado. Não, sem camisa, não machucado, mas tipo, ruffled, sabe? Bagunçado, assim, cabelo desgrenhado, suado. Ele tá aos pés de alguém, você não consegue ver quem é os pés, não sabe que são pernas. Ele tá com as mãos nos olhos, chorando, dizendo: o que foi que eu fiz? É, eu vou fazer mais óbvio, a Zoe, tipo, gritando, pedindo socorro, enquanto o Caim tá sangrando nos braços dela. Na sala de aula, no lugar que o Caim senta, tem uma garota sentada lá. A Zoe consegue ver essa menina. Beleza. E a minha é a seguinte. Tá a Zoe. Ela tá no hospital. Andando de um lado pro outro. Chorando. E nisso ela escuta uma voz na cabeça dela. É. Ele vai morrer. Mas tem um jeito de salvá-lo. E nisso, ela vem vindo pelo corredor, a figura do demônio. Ele chega até a Zoe, estende a mão, né, e fala: é só você me aceitar. Papo pós-jogo. É, Jess, vai ser double class. Double class. Multiclasse, bruxa capeta. É, filho. Eu vou ser multiclass e infernal fantasma. Olha aqui, dupla. Que sessão atribulada. Eu toda subi de ação. Nível, agora eu tenho poder de... Toda ação. É verdade. Ai, faltam dois pra eu conseguir. Ah, agora o meu falta três. Tem dois XPzinhos só. É, eu peguei dois também, né? Aí subi um de nível, eu preciso de mais quatro agora. Chegando ao próximo, mais dois XP pro quarto advancement. Cara, era pra mim ganhar muito XP, assim, mas tá difícil ignorar as paradas que o Victor anda fazendo, tá ligado? Eu tenho que, tipo, a Ellie tem que se ficar magoada. Ela tem, né, que se magoar e ganhar stream. Eu já tô com uma par de stream, daqui a pouco a gente fica empatado. Começar a gastar. É, depois dessa, magoar faz certo, né? É, não tem como. Você perdeu essa mágoa. Mas sempre perde, né, cara? É, pô, sempre perde fácil, porque na próxima sessão, pelo visto, o Victor vai estar em maus lençóis, né? Uhum. E ele vai estar arrependido e tal, aí só a visão do Victor chorando, já é o bastante, não sei o quê. Ele tem um mau papinho em cima da pequena, todo, porra. É, cara, eu achei que isso ia ficar muito legal, tá ligado? Não, ficou muito quanto maneiro. Quanto cuzão esse cara consegue ser. Ficou muito maneiro. Não, daqui a pouco eu vou mudar ali o truque com outra pessoa, que é, tá difícil. Tem que sofrer, pelo amor. É verdade, esse personagem vai ser pra ser sofredora. Tem que amar na bandido. No best self e no darkest self, cara. Já dizia a música, o amor só é bom se doer. Ele é babaca nos dois, tá ligado? Não é que tipo, ah, agora ele tá babaca, meu Deus. Não é. Ele é babaca nos dois, o Darkest ele é babaca e perigoso. Beleza. Pô, muito bom joguinho. Muito bom, muito bom. Para a gravação aqui.